Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje é o nosso programa de 1131. Estamos no dia 26 de outubro de 2025. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, onde vocês encontram livros espíritas, espiritualistas e autoajuda, na livraria Casa do Caminho. Gigavale Atacado, depósito e seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, que são a Associação Maternal Espírita, AME, o Anjo Ismael, Casa do Caminho, o Jefa, o Luz de Vida e o Paulo de Tarso. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria, da Tenda também Pai Jeremias e Vó Catarina e também do grupo musical Castelã. Hoje nós temos alegria mesmo, imensa alegria de receber nosso amigo de, né? Amigo de todos os domingos aqui, né? E vivenciano, né? E vivenciano também, Irami Marques. Hoje nem vou falar o nome dele aqui, que é um dos primeiros a entrar no YouTube. O Irami está aqui conosco. O tema será sobre Clóvis Tavares. Tenho certeza que vai ser surpresa para muita gente, porque quem está no meio espírita mesmo, estuda um pouco, sabe pelo menos quem foi Clóvis Tavares. Agora, conhecer a vida dele, eu acho que poucos, até nós do meio espírita, poucos de nós conhecemos. E é exatamente o que o Irami vai falar hoje, esse ícone também importante da doutrina espírita. Só para vocês terem uma ideia, foi aquele que defendeu o Chico Xavier quando Chico Xavier foi processado, né? Então, é só para vocês terem uma referência do que a gente tem para falar sobre essa grande personalidade aqui da nossa doutrina. E tem uma coisa boa, ele é da mesma cidade do nosso Rodolfo Alexandre. Campos de Goitacazes, exatamente, o senhor Rodolfo lá. É de Campos de Goitacazes. Uhum. Então, vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos, aqui direto do estúdio Chico Xavier, em São José dos Campos. Eu quero já agradecer aqui o apoio das rádios que estão conectadas conosco, a Web Rádio Semente de Amor, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e a Rádio São Francisco, lá da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente aqui todo domingo. Quero agradecer também aqui as nossas rádios, os canais do YouTube que transmite a gente aqui ao vivo. A gente está, além do YouTube do Vivência Espírita, a Web Rádio Semente de Amor, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, de Campo Grande também, Mato Grosso do Sul, e a Web TV Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina. Hoje, para a gente, é um dia muito alegre para nós, apesar de a gente estar anunciando também o desencarne aí do nosso irmão. A gente já vai comentar, mas muito alegre porque o Aramir é um grande ouvinte nosso também, sempre participou com a gente tem um carinho muito especial pelo Aramir. E é uma grande alegria estar recebendo ele aqui hoje, né? Então, o Aécio está até mandando mensagem aqui já, olha só, a gente fica até mais feliz ainda, né? Então, a gente vai sortear hoje um livro que o Aramir trouxe para a gente. Com Chico Xavier. Oi, Irami. 30 anos com Chico Xavier. Exatamente. Esse é o livro que a gente vai sortear hoje. Que o Iramir trouxe com carinho para vocês, ouvintes, que é o livro de Clóvis Tavares, né, 30 anos com Chico Xavier. Então a gente vai sortear, né, desde o primeiro encontro na Federação Espírita em 1936, quando era sediado no Rio de Janeiro, né? Claro que não existia Brasília ainda, né? Então, era quando o Brasil era bom, né? Então, a gente vai então sortear dois desse livro. Então, ligue para nós. Vamos colocar o Tião para trabalhar aí. O Tião tá lá fora. Vocês estão vendo aí o Tião ali lá fora. Dá um tchauzinho. O Silvio também, olha. Então, vamos pôr o Tião para trabalhar. Ligue 12-3921-3009 e diga: quero participar do sorteio do livro aqui que o Iramir trouxe pra gente. A enquete que a gente colocou aqui para participação de vocês no nosso YouTube é: você tinha ouvido falar da importância de Clóvis Tavares para o Espiritismo antes deste programa? Então, deixa aí a sua opinião. Se você já tinha ouvido falar da importância de Clóvis Tavares, acho que todo mundo já ouviu falar de Clóvis Tavares, mas se sabia, conhecia a história dele, já tinha ouvido falar antes deste programa. Então deixa a tua opinião aí pra gente. No WhatsApp do Vivência Espírita também tá lá. Então adiciona aí DDD 12-3921-3009. Então está acontecendo agora o 18º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e a sua obra espírita cristã, lá em qual que é a cidade mesmo, Jorge? Araçatuba. Então está acontecendo lá. A gente transmitiu via rádio, né, via o rádio online. Dessa vez não transmitiu pelo YouTube, aí por uma falta aí foi um pouco organizado, um pouco em cima da hora, né? A parte da divulgação. Mas a gente vai depois colocar as reprises para vocês dos vídeos que a gente está tendo acesso. Mas hoje a gente não vai transmitir por causa do programa, né? Então está acontecendo aí a palestra do Bacelli hoje de manhã, mas a gente não vai poder transmitir, tá bom? Depois a gente coloca a reprise para vocês. Carlinhos, já falei demais. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Iramir. Seja bem-vindo ao estúdio Chico Xavier. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, seu Bastião Varoto. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Agradecemos ao mentor do lar de cada um de vocês por permitir-nos ser acolhidos com tanto amor, respeito e carinho. Esse programa que procura levar sempre a alegria, a paz e o conhecimento àqueles que estão conosco, família vivenciana. Vamos ler uma mensagem de Virtudes e Valores do nosso querido irmão Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Vamos ao item 37, perdoar. Perdoar é a grande meta de quem quer ser caridoso. Quem consegue perdoar, com certeza é generoso, pois pode vencer o mal e mostrar que é piedoso. Queridos irmãos vivencianos, como Rodrigo colocou no Vivência, que domingo é uma manhã de história, afeto e reconhecimento. Realmente, todos nós que aqui estamos, torcemos para que chegue logo domingo para estarmos aqui reunidos para um trabalho maravilhoso e abençoado da divulgação desse Evangelho Redivivo. Agradecidos mais uma vez, nos saudando a todos, nós vamos pedindo licença para iniciar o nosso programa Vivência Espírita de hoje, de número 11.131, com o nosso querido irmão Iramir Marques da Silva, que vem da Bahia, para nos trazer um presente maravilhoso do conhecimento de Clóvis Tavares, que eu sinceramente nunca tinha ouvido falar. Então, sejamos sinceros, vamos saber quem foi realmente esse ilustre espírita que veio auxiliar Chico Xavier, como disse o Jorge, que defendeu Chico Xavier. Agradecidos mais uma vez, queridos irmãos, vamos fechando os nossos olhos, respirando calmamente, buscando o nosso religar junto à espiritualidade maior, agradecendo neste momento ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos e pela oportunidade que temos nessa manhã de conhecermos mais figuras históricas espíritas que vieram trazer a divulgação dessa doutrina maravilhosa que faz sempre rever os nossos conceitos e trabalharmos a nossa reforma íntima para procurar nos tornar hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Agradecidos, vamos envolver Iramir para que possa falar sobre tudo que preparou para esse povo maravilhoso do Vale do Paraíba e desse mundo de nosso Deus. Agradecidos, Pai, mais uma vez, pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos. E pedindo, Senhor Jesus, licença, para iniciarmos o programa Vivência Espírita de hoje, rogando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Salve Jesus. É com muita tristeza que nós comunicamos a passagem do nosso querido amigo Everaldo Souza Marinho, com 79 anos, que nos deixou. Ele, que era uma pessoa entusiasmada, de muito bom humor, de muita responsabilidade em tudo o que fazia, e o nosso querido amigo Everaldo nos deixa. E hoje será sepultado, hoje no Jardim das Flores, a partir das 16 horas, lá na Avenida Capitingal. E o nosso querido amigo Everaldo deixa uma lacuna em nossas vidas, em nossas amizades, porque ele era uma pessoa que trazia para a gente sempre a alegria de estarmos, de ter a sua companhia e a sua amizade. Jorge. Então, o Everaldo é a pessoa otimista de sempre, né? Nunca deixou a gente cair, sempre estava elevando o nosso astral, sempre alegre. Por maior dificuldade que fosse, ele sempre tinha uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo, né? Uma palavra de que não deixava ninguém cair, né? Porque todas as vezes que ele via alguém triste, ele já, com esse otimismo dele, ele conseguia fazer a pessoa se levantar. Eu já conheci o Everaldo antes de vir para a doutrina espírita, e quando eu cheguei na doutrina que encontrei ele, fiquei mais feliz ainda, né? E quando a gente chega em algum lugar que a gente vê pessoas que a gente conhece, a gente fica mais feliz, fala, pô, eu tô no lugar certo, porque se ele está aqui, é porque é bom, né? É, ele, para ele era tudo maravilhoso. Tudo maravilhoso, exatamente. Podia estar chovendo, caindo raio e pedra, que para ele estava bom demais, né? Até agora, doente, ele falava que estava tudo maravilhoso. Maravilhoso, né? Ele trabalhou aqui na rádio também, né? Também. Ele na banca junto com a gente, antes de você chegar. Depois que ele mudou lá para Vanderlei, lá quando ele se aposentou de uma vez, e mudou lá para Bahia, que ele parou de vir, né? Mas todas as vezes que vinha aqui para São José, ele vinha aqui nos visitar. E foi ele que doou essa mesa aqui de som, né? De forma anônima, né? Uhum. É, agora pode falar, ele não pode reclamar falar. Com a gente? Não pode reclamar, né? É. Não, e ele veio de Vanderlei, foi morar em São Paulo, não tinha onde morar. Ele dormia na rua, enrolado num jornal, né? Depois ele pegou amizade com a mulher que era dona da pensão. Aí foi lá na pensão, se virou, e outra, se formou para engenharia aqui em São José dos Campos, trabalhou muitos anos na Embraer. E era considerado uma pessoa de muita confiança lá na Embraer, né? E ele vai deixar muitos amigos lá da Embraer e muitos amigos da doutrina espírita, né? E ele também era da maçonaria, né? Sim. Era maçom também, muito conhecido. E vai deixar saudade. Ele deixa três filhos, que é a Karina, o Marcelo e o Adriano, e mais as noras, né? E os netos. E ele era uma pessoa que toda vez que ele vinha lá de Vanderlei, ele ia na minha casa ou ia no meu local de trabalho para me cumprimentar, para bater um papo. A gente ficava lá uma hora batendo papo lá. E falava, pô, Everaldo, agora eu preciso trabalhar. Então, era muito bacana, Everaldo. É uma pena, viu? Mas a vida da gente é isso daí, né? É? E nós estamos mais perto dele do que a gente imagina agora também. Sim. Não tenho dúvida. É, 79 anos, então ele nos deixa. E hoje, então, o velório dele começou às 8 horas e vai até às 16h30, né? Onde será sepultado no cemitério das Flores. É Parque das Flores. Parque das Flores? É. Vamos lá, então. Então vamos lá. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje, Clóvis Tavares, vida e trajetória. E nós estamos aqui com o nosso amigo Iramir Marques da Silva, que nós tivemos o prazer de conhecê-lo no encontro de Chico Xavier aqui em 2017, já? 17, né? Foi. E o Iramir esteve aqui com a gente. Ele me mandou um quadro de Jesus, que minha mulher adora aquele quadro. Está lá na sala o quadro do que o Iramir mandou. A minha campanha continua. Tiragem é Cristo da Cruz. Não podemos pensar no Cristo crucificado. Então são dois mil anos, né? O bom maior gosta de falar, né? Com certeza. Então, bom dia, Iramir. Vamos deixar bom de falar. Um prazer imenso tê-lo aqui em nosso programa. O prazer meu é incrível. Tinha muita vontade de conhecer os estúdios, de estar com vocês de perto. E eu percebia que Jorge batia a mesma tecla. Rui, quando é que vamos chamar Iramir aqui? Várias vezes, né? Daí, quando você me ligou, e eu disse assim, vamos lá. Entendeu? E escolhi o tema, falar desse benfeitor espiritual no Norte Fluminense. E eu peço assim, licença a toda a família espírita, principalmente a família vivenciana, porque hoje tem muita, ontem e hoje, muitas comemorações em pró do Clóvis Tavares na cidade de Campos de Goitacazes, que era a cidade dele. Porque amanhã faz 90 anos de que Clóvis, com 20 anos de idade, fundava uma escola espírita em que Emmanuel várias vezes, ao se referir à escola, Emmanuel dizia Oficina do Evangelho de Jesus. E um jovem de 20 anos de idade idealizar, graça ao espírito da ex-noiva, Nina. Não se pode falar de Clóvis se não falar de Nina, porque Nina foi a grande influência dele com o vovô Virgílio para que eles entrassem no espiritismo. Ele em 19 anos, né? Clóvis nasceu em 1915, no dia 20 de janeiro, daí o nome dele é Sebastião Clóvis Tavares. Mas todos sempre o conheceram como Clóvis Tavares. Pertinho e Nina de, veio nascer Chico, um ano, né? Depois. 5 anos depois de Chico. Aí ele com 14 anos, Nina com 13, se conheceram no liceu. No liceu, de uma escola chamada Liceu de Artes da cidade de Campos. Né? Então, hoje, em nome da vivência, do Vivência Espírita e de toda a família vivenciana, nós vamos prestar essa pequena homenagem, com tantas homenagens que ele tem recebido pelos 90 anos da Escola Jesus Cristo, fundada realmente em 27 de outubro de 1935. Ele era de 15. Uou. Iramir, você estreou aonde? Em Salvador? Eu nasci em Itabuna. Itabuna? É, sou estreia de Itabuna, sul da Bahia, né? Aí eu saí de Itabuna exatamente para São Caetano do Sul, São Paulo. Na época que eu fiz um concurso e vim tomar posse aí em São Caetano. Fiquei aí durante 9 anos. Banco do Brasil. Dentro desse período, eu fiquei 6 meses em São José dos Campos. É? É. Mas São José. Em 75, eu fiquei em São José dos Campos. E outra história. Visitei a Embraer, visitei a Kodak, visitei várias empresas, Johnson & Johnson, aqui, porque eu vim fazer um treinamento de comércio exterior, de CACEX. Naquela época eram poucas as agências da empresa que tinha a carteira de comércio exterior. E aí foi designada a carteira para São Caetano do Sul. Eu fui um dos funcionários escolhidos para fazer o treinamento. Oxe, designado para São José dos Campos. Que bacana. É porque eu pensava. Eu tenho um pé de São José. Naquela época, em 75, eu trabalhava na Embraer. E eu fiz a visita lá com o subgerente da agência, lá na Embraer, para conhecer, porque era uma das grandes exportadoras e importadoras. Né? E dentro da Embraer tinha um posto do Banco do Brasil. Quer dizer, exatamente. Eu acho que era o único banco que tinha naquela época. Um imposto lá. Dentro da Embraer era o Banco do Brasil. E eu trabalhava na Johnson & Johnson. E eu fui até então, incrível, pode ser, né, que tenha se cruzado lá. Exatamente. Então, entrou Clóvis no Espiritismo através de Nina. E Nina foi através do vovô Virgílio, que era um senhor em Campos de Goitacazes, entendeu? Espírita naquela época, muito raro. É. Né? E a Nina, aí você falou assim sobre o lance do comunismo de Clóvis, né? Porque eles queriam. Na realidade, todos nós, inclusive a minha geração e a de vocês também, com certeza tiveram, aquela época de revolta mesmo, principalmente a gente que já veio com família humilde. Família humilde, entendeu? As classes menos favorecidas. Querendo ser justo, né? Exatamente. Maneira, né? E aí o humanismo mesmo nosso. E Clóvis era um deles e Nina. E eles começaram a gritar, a fomentar greves, entendeu? Nas portas das grandes empresas, pedindo realmente igualdade de condições. Entendeu? E aí fundaram as bases do lance espírita, o que foi na época mesmo da juventude. Ele, com 18, 19 anos, já nem se falava mais nisso. Porque, junto com Nina, namoraram, né? Clóvis veio a fazer direito e concluiu no Rio de Janeiro, na Escola Nacional do Rio, na Faculdade Nacional do Rio. E nesse ítere, Nina lhe fazia muitas cartas, lhe fazia romances que só realmente ele sabia. Nina é acometida aos 18 anos daquele período de tuberculose, que era sério, não tinha cura. Como todos a nossa geração daquela época, batalhadoras, né? Não existia esses anos de plano de saúde nem de nada. O senhor Virgílio a acolheu na casa dele. E ela veio a falecer. Virgílio, que era espírita. Ela veio a falecer 2 meses antes do casamento, Nina Arueira. E foi sepultada com vestido de noiva. E Clóvis, naquela época, aquelas paixões nossas da juventude, entrou em desespero. Né? Entrou em desespero. 2 meses depois, uma vizinha da mãe de Nina recebe Nina. Conversa com Clóvis, coisas que só tinha sido acontecido entre eles dois, e Clóvis acredita piamente. E em seguida, a própria mãe de Nina, Arueira, começa a recebê-la espiritualmente. E ela é quem diz a Clóvis para criar a Escola Jesus Cristo, porque ela estava fundando no mundo espiritual a mesma escola. Ele acredita e funda a Escola Jesus Cristo. Quer dizer, novinha. 20 anos. 20 anos. Nina faleceu em 18 de março de 1935. Já fundava a escola espiritual. Lá no plano espiritual. No início de outubro, dia 27 de outubro, Clóvis já fundava a escola. E você precisa de ver a construção. É merecedor que qualquer oportunidade vocês vão visitar. Porque Chico participou a Clóvis de que ele tinha sido um personagem do romance 50 anos depois. E lá atrás da Escola Jesus Cristo, que é uma casa espírita, né? Com fundação escola, várias salas de aula. Tá aí, ó, tem aí uma frente dela, né? Não? Exatamente. Exatamente, é isso aí. Esse é de 1992. Exatamente. Acho. E atrás aí tem o Horto de Célia, do livro 50 anos depois. Maravilhoso. Uhum. Ele fez quase que uma réplica do romance 50 anos depois. Então, Irami, a gente pode até dar impressão, não. Só pela história, dá a entender a gente que ela era um espírito bem elevado. Evoluído. Porque para você sair daqui e já fundar alguma coisa... O doutor Virgílio, né, narra, uhum, o doutor Virgílio conta de que ela é uma menina de 18 anos... Uhum. E desencarnando, Nina, indo ao desencarne, febre de 42 graus e ela não mostrava o menor variação no lance dos sentidos. Uhum. Entendeu? Lúcida. Fez uma passagem, como ele disse assim, espírito antigo e teófilo, uhum, das mais brilhantes em serenidade. É. Tanto que ela chegou e já começou a trabalhar no mundo digamos espiritual. Digamos que ela veio... Aí, para ajudar ele. A missão dele. Né? Aí, a missão de Clóvis. Né? Essa exatamente, Nina Arueira. Ah, uhum. Essa que é a Nina. Essa Nina. Uhum. Entendeu? É o semblante então, dela. Nina realmente foi o grande início. E Nina idealizou, na época do namoro com Clóvis, um filho imaginário. E que era o filho dos dois. E ela deu o nome desse menino de Liu. Uhum. Tanto que quando ela escreveu, ele estava no Rio... Né? Na faculdade, ela escreveu, e aí, não está com saudades do nosso Liu, do nosso imaginário. Uhum. E você precisa de ver no futuro, vou contar a vocês aqui, o que Liu se tornou para Clóvis, o filho imaginário. Uhum. Narrado pelo nosso grande, queridíssimo Chico Xavier. Né? Uhum. Muito linda a história, muito bonita. Você, né, vai ver ainda o desenrolar, gente. Só está no início. Está no começo. Nós estamos só no começo. O Iramir trouxe para a gente uma caneca para tomar café. Cocada baianinha. E a cocada baiana. Essa, eu quero ver que a minha soma não, a minha está aqui. Eu estou de olho aqui, ainda bem que o Carlinho ganhou, porque ele é louco quase de cocada, quebra-queixo. Todo mundo aí. Daqui a pouco ele pega a minha. E aí, ó, quando Clóvis estava na faculdade, ele começou a frequentar a Federação Espírita Brasileira, lá na Avenida Passos 30, no Rio. Então, todos os sábados, quando ele saía da faculdade, tinha aula de manhã, ele ia para a federação. Belo dia, ele chega na federação, basicamente no 13 de janeiro, e aí vê uma movimentação diferente, diferenciada do que ele tinha costume de chegar lá e encontrar. Né? Pergunta uma senhora na porta, o que é que está acontecendo aí? Ele disse assim, olha, hoje nós estamos recebendo o médium mineiro, o jovem médium mineiro, autor, porque aí só tinha o livro Parnaso de Além-Túmulo. Uhum. E Clóvis, passando por uma livraria em Campos, antes Campos de Goytacazes, ele viu o lançamento do livro e ele parou, ficou olhando, né, a capa, o nome Parnaso de Além-Túmulo e o autor espiritual. Não comprou, porque o dinheiro naquela época para nós estudantes era de conta, né? Não leu, não comprou, mas viu o livro. Entendeu? Quando ele. Os nomes de Chico Xavier e do livro ficaram indeleve na sua mente. Quando ele disse assim, ele entrou na federação, vocês conhecem a federação, né? O Paulo da FEB, da Passo 30. Não. É tipo um anfiteatro. Estava lotado. No Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Estava lotado. Ele encontrou um lugarzinho das últimas filas para sentar. E lá, ele, os olhos maravilhados, via aquele rapaz jovem, celermente escrevendo tal, tal, tal. Chico já estava na bancada recebendo mensagens. E ele teve a oportunidade de ver Gilion Ribeiro fazendo a palestra. Quando terminou a doutrinária, fiz aquela fila imensa para cumprimentar Chico. Clóvis foi um dos últimos. Estava lá no fundo, tadinho, né? Foi um dos últimos. A emoção que ele sentiu foi tamanha que ele perdeu a voz. Ele só fez estender a mão, pegar na mão de Chico e abraçar. E as lágrimas caíram. Ele não entendia nada porque daquilo. Não entendia absolutamente nada. Ali foi o primeiro encontro dele com o nosso queridíssimo Chico Xavier. Passado algum tempo, de tanto ele falar de Chico e das obras de Chico, duas professoras da Escola Jesus Cristo, de Janira Machado, não tenho o nome delas aqui, e Salvador Assis, resolvem ir a Pedro Leopoldo para conhecer o mestre Chico Xavier. Olha a espiritualidade. Já fez comigo aqui na entrada hoje, encontrando o Silvio, né? Vão para uma casa de um parente de Dejanira. Mas aí é aprovação, pô. É aprovação. Vão para a casa de um parente de Dejanira. Não sabiam de que Dejanira, o parente de Dejanira, era amicíssimo de Chico Xavier. Eis que quando ela chega, logo a tardinha depois, chega Chico, que foi a Belo Horizonte e ia dormir na casa do amigo, entendeu? Que era exatamente primo carnal de Dejanira. No Evangelho da Noite, Chico chegava sempre tinha, né? O Evangelho da Noite, Chico visualiza, né, o espírito de uma jovem do lado delas e fala com elas: olhe, tem uma jovem dizendo ser da cidade de Campos e ser uma das grandes benfeitoras da Escola Jesus Cristo e quer mandar uma mensagem para vocês. E Nina escreve, através do Chico, 9 páginas com relatos, inclusive de que jamais ninguém sabia, a não ser Clóvis Tavares. Elas retornam a Pedro Leopoldo, quando em Pedro Leopoldo, no Luiz Gonzaga, recebe outra mensagem de Nina para Clóvis. Aí, quando ela chega, será que Clóvis será que lê é essa, as mensagens. As mensagens ele entregando aí, Chico? Pode ser uma delas. Pode ser. Porque pela cara do Chico, né? Pode ser lá pode naquela ser época. E ele novinho, ó. É. Bem jovem, né? É. E aí, Clóvis não tem dúvida. Vai conhecer, vai a Pedro Leopoldo conhecer o Chico. É hóspede. Sempre foi hóspede, e desse ano em diante, de 1938 em diante, todos os meses de janeiro e fevereiro, Clóvis estava em Pedro Leopoldo. E Chico, em 1938, Chico tinha 28 anos. 28 anos. E ele também era, devia ser novo. 5 anos de diferença. Chico é de 1910. Ele tinha 28 anos. E Clóvis, 1915. Tinha 23. 5 anos de diferença, é. Entendeu? Já se tornaram grandes e bons dois amigos. Ou seja, dois jovens que mudaram. Dois jovens que mudaram e fizeram esse cenário, doutrina incrível, né? Daí ele começou realmente essa escola doutrinária dele em Pedro Leopoldo. Quando Chico se transferiu em 59, né, dezembro de 59, para Uberaba, Clóvis continuou as missões dele em ir todo janeiro, porque apesar dele ter feito direito, concluído, ele era professor tanto na Escola de Direito de Campos, como no Liceu de Artes que ele estudou, como na Escola de Filosofia. Então, ele enveredou no caminho da educação, que era a missão dele, e a própria mensagem de Nina dizia que... E o sonho dele realmente era colocar uma escola grande para crianças necessitadas. E ele fez da Escola Jesus Cristo isso. Entendeu? Isso. E vale a pena conhecer a Escola Jesus Cristo. O Irami, o que eu acho interessante é a preocupação do Clóvis com a educação espírita. Sim. Porque a gente via que naquela época o pessoal era muito acostumado em sessão espírita, né? Em receber espírito e estudar mesmo. Falasse estudar, o pessoal, não, quer estudar, o espiritismo não precisa estudar. Rui, a preocupação de Clóvis, como você enfatizou bem, era tão grande que ele escreveu a história de Kardec para as crianças, foi um dos primeiros livros dele. Uhum. Ele escreveu todo o doutrinário de Kardec em forma infantil. Ele escreveu o livro de orações para crianças, A preocupação dele era o alicerce, que era o espiritismo do futuro. Sim. E a gente entristece hoje, quando vem vários centros espíritas, inclusive no que eu frequento, Salvador, não tem evangelização infantil. Uhum. O pessoal não faz, quer dizer, o futuro daquela escola vai como? Né? Uhum. E você já vê naquela década, nas décadas de 30, um garoto, como eu falei, jovem, entendeu? Com essa preocupação do alicerce no futuro. E todos os filhos dele foram, desde tenra idade, para a Escola Jesus Cristo. E ali, o primeiro nome da Escola Jesus Cristo era Escola Infantil Jesus Cristo. Daí depois, muito adultos participavam, aí ele começou a dar aula para adultos também, entendeu? E tirou o nome infantil, Escola Jesus Cristo, entendeu? É realmente um cenário lindo. Nessas idas dele para Campo... É esse aí é o livro, né? Isso. Allan Kardec, A Vida de Allan Kardec para as crianças. Vou colocar o link aqui para... Exatamente. Vou colocar o link aqui. Entendeu? Quer dizer, a preocupação dele com a história, a educação dos infantis, notório, nós, espíritas, temos que nos preocupar com isso, gente. Porque senão, como vai ser o futuro da doutrina? É, exatamente. Como vai ser o futuro da doutrina? E aí veio o desenrolar dele, né, com a chegada depois de Dona Hilda Tavares. Dona Hilda. Dona Hilda perdeu um irmão que era espírita, entendeu? Quando o Clóvis estava no liceu, ele teve um padre, entendeu? Émile Tocher, francês, que ensinou a ele a língua francesa. Ensinou a ele o francês. Falava fluentemente o francês. Pegou com muita facilidade. Quer dizer, né? Uhum. Já tínhamos passado por lá. Uhum. Diz que todos nós somos... Chico Xavier falava isso, né? Somos os franceses que era contra o espiritismo, né? Viemos agora para poder realmente cumprir a nossa missão. Uhum. E Clóvis falava muito bem o francês. Quando morreu o irmão de Dona Hilda, ela entrou com a mãe dela. A mãe dela não se conformava com a morte do irmão. Pela primeira vez lá na Escola Jesus Cristo. Viu pregação de coisa. E aí se conformou, porque Clóvis era exímio palestrante. Tinha um poder de síntese de uma frase. Ele falava 2-3 horas sobre aquela frase. E... coincidentemente, a mãe de Dona Hilda ouviu aquela que a morte não existe, como o nosso amigo que se passou hoje. Nós mudamos de plano, gente. Sinceramente, não tenho um pingo. Eu não tenho um pingo nessa transição, entendeu? É uma transição, é uma mudança de plano. E Clóvis, coincidentemente, na presença da mãe dela, estava falando sobre isso, porque era 31 de março, dia da morte de Kardec. E ele falando sobre a transição da morte. E a mãe de Dona Hilda ficou convencida, entendeu? De que ela encontraria o filho posteriormente. Mas antes disso, para ela entrar nessa escola, eram católicas primorosas, como a minha mãe foi, ministra da Eucaristia. Católica primorosa. Mas lavava as escadas lá, tá? Ia lá acompanhar a lavagem das igrejas. E aí, Dona Hilda tinha ido celebrar uma missa, né, na intenção da missa para o filho, e o padre não aceitou, porque o filho era espírita. E deu assim. Tratou muito mal a mãe de Dona Hilda. Aí. Chico conta de que entrou em ação Nina Arueira e o padre, que já estava falecido e era muito amigo de Clóvis, na indução da chegada delas até a Escola Jesus Cristo. Quando Clóvis chegou, que teve no início do namoro com Dona Hilda, que iniciou lá em Pedro Leopoldo, porque Dona Hilda entrou na escola, ela tocava piano e fazia arquitetura no Rio. E Clóvis estava fazendo um trabalho com os livros de Pietro Baldi, estava traduzindo, e Dona Hilda também conhecia a língua italiana, e Clóvis pediu ajuda a ela nessas traduções dos livros de Pietro Baldi. Ela traduziu e ali iniciou ela resolveu também ir a Pedro Leopoldo em julho, uma época muito frio, conhecer Chico. Coincidentemente, ela foi com o irmão dela, Davi. Clóvis estava lá. Chico nunca tinha visto Dona Hilda. Vai saindo de uma barbearia, Dona Hilda vai passando, que já tinha ido no hotel, não tinha vaga. Ele disse assim, então vamos só conhecer ele e retornar. Quando Chico sai da barbearia, ele disse, Clóvis, olhe quem está passando aqui, Hilda e o salmista, o irmão dela que chamava Davi. Uhum. E Clóvis parou, não sabia que Dona Hilda também ia. E aí ela disse, nós só viemos conhecer você porque o hotel não tem vaga. Ele disse, tem, vamos lá que eu vou arrumar. No hotel conseguiram uma vaga para Dona Hilda, muito jovem, no porão, e Chico mandou cobertores para ele. E aí eles ficaram o final de semana lá. Num domingo, Dona Hilda no conta, porão. No porão, do hotel. Dona Hilda conta que eles costumavam ir ao cinema. E já estava programado ir ao cinema com Clóvis no domingo. E aí foi que Chico disse, Clóvis, tinha muita gente, toma conta de Hilda aí. Aí ela disse que ali iniciou um contato mais próximo com Clóvis. Que bacana. Casaram-se em 54. E aí, um ano depois, veio o filho imaginário, Liu, em que Chico revelou a Clóvis que se tratava do espírito de Santos Dumont. Porque Clóvis era... O pai da aviação. O pai da aviação. Porque Clóvis era simplesmente um... pesquisador sobre a vida de Santos Dumont. Ele indo para Pedro Leopoldo uma época de carro e veio várias meditações a ele sobre Santos Dumont, 14 bis, tal, tal, tal, a história, porque Santos Dumont realmente veio ao suicídio, porque naquela época do constitucionalismo, né? Aquela briga entre São Paulo e Minas, e ele não se constitucionalista, não se conformou de ver irmãos da mesma pátria usando o avião e vento dele para matar um outro. Os paulistinha. Paulistinha. Infelizmente, né? E ali foi... Ele entrou numa depressão muito profunda. Ele estava no litoral profundo. Norte, né? Entendeu? E nessas idas, Santos Dumont revelou a Chico, que dissesse a Clóvis, que ele era um dos grandes cuidadores e assistente da Escola Jesus Cristo, junto com Nina Tavares. Junto com Nina Arueira. Né? Clóvis casa-se com Dona Hilda, tem o primeiro filho. Chico já havia dito a ele, né, que, como todo mundo tem um resgate, nem João Batista, né, se livrou do resgate, né, que ele vinha com problemas de saúde, que ele se cuidasse. Carlos Vitor nasceu normal. E aí, assim, aí Chico disse, então, houve alguma mudança na programação. Só que com 9 meses, ele cai do becinho do carrinho de bebê, a vértebra já estava deslocada e ele fica tetraplégico até os 17 anos. E eles, tanto Clóvis quanto Hilda, né, tiveram o maior desvelo com o filho até o desencarne. Em seguida veio a segundo filho, que foi Margarida. Depois veio Flávio, que hoje toma conta da Escola Jesus Cristo com maestria. Luiz Alberto. E, por último, Chico chamava da constelação, veio o Celcinho. Todos já estão acima de 60 anos, né? E todos envolvidos com a Escola Jesus Cristo. O mesmo ensinamento eles dão para os filhos, para os netos, porque, realmente, fazendo 90 anos amanhã, não pode coisar uma instituição dessa. Né? E, como Jorge falou... E Carlinhos na prece, a maioria dos espíritas não conhece essa história belíssima desse jovem, entendeu? Tão devotado e voltado ao bem, né? Ao bem, com todos os ensinamentos que recebeu. Quer dizer, esse era o verdadeiro espírita, né? Isso. De tenra idade, né? É. Veio para cumprir a missão, entendeu? E cumpriu com maestria, né? É porque nós vemos hoje, eu vejo muita gente, ah, eu era espírita, agora não sou mais. Nunca foi. Você também concorda que nunca foi? Nunca foi. Também sou, penso olha, assim. Pode ver no ciclo de vocês, o que falta no nosso meio é estudo. Sim. Eu, na época que eu estava no banco, eu implantei esse sistema online em várias agências de vários estados. Eu cheguei no estado do Piauí uma época, em várias agências, e eu sempre procurava uma casa espírita. Para você ter uma ideia, ninguém conhecia Eurípides Bassanufo. Meu Deus. Não conhece Rodrigo. Não conhece. Eu falei esses dias lá no centro, onde eu frequento, uma senhora veio falar comigo. Meu filho, eu nunca vi falar nesse homem. É. Entendeu? O único lugar que olha houve que a aparição de verdade de Maria, né? Sacramento. Sim. Olha que não eu desmerecendo fiz. A Aparecida eu do Norte, mas lá teve a missão, de verdade. Cheguei em Salvador, fui catando em todo lugar que eu encontrava, 12. Fiz uma dedicatóriazinha, botei nos correios para os centros espíritas que eu via que não conhecia Eurípides. Pedindo aos dirigentes que pedisse para ler. Não conhecem. Então, em dia 9 agora de novembro, nós teremos um programa falando especial, do especial, porque a morte dele é primeiro de novembro. É que dia 1º de novembro já, já vai ter Eurípides Bassanufo, né? Mas a Cris vai falar, né? Então, eu sempre que tenho a oportunidade... Ela fez questão de vir para falar sobre isso. Eurípides Bassanufo. E a Cris trabalha no Banco do Brasil. É, Cris, ela e o Piero. É. Piero, né? Sempre que eu posso, eu falo. Sempre que eu posso, eu divulgo. É, Rui... Nossa Seara Espírita, 90%, não conhece a importância de João Batista para o Espírita. Olha que João Batista merece uma fala especial só com ele. Uhum. Desde ter intuído Maria, intuiu a mãe que Maria estava grávida de Salvador. Olha a ideia para o Espiritismo. João Batista foi o Consolador. Chico nos declarou de que o codificador, o Espírito Verdade, se tratava do Espírito de João Batista. E quando Chico fala, eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Entendeu? Quer dizer, a importância desse cara. Então, eu procuro sempre falar desse estilo Clóvis, que foi assim um maravilhoso na nossa doutrina. Naquela cidadezinha de Campos, Chico teve a oportunidade de visitar Campos. Clóvis, em um verão, o levou. Ele foi a primeira visita dele à Escola Jesus Cristo. Depois foi a Atafona. E lá em Atafona, Chico recebeu integralmente, nos dias que ele passou lá, o livro Portal da Luz. Foi recebido na casa de veraneio de Clóvis Tavares, em Atafona. A importância, né, desse ceareiro que viveu nos nossos dias. Clóvis veio a falecer em 84. Estava, Mas antes de falar do falecimento dele, conta pra gente sobre Lio. É, não. Vê agora. Sobre Lio? Humberto de Campos e o irmão X. Ah, o irmão X. Antes de chegar no falecimento, deixa o falecimento para o final. Humberto de Campos, né, queridíssimo Humberto de Campos, foi presidente, né, da FEB, junto na época com antes o próprio. Pena que a FEB hoje, né, até a adulteração dos nossos livros está acontecendo. É. Mas uma instituição que. Mas são as pessoas, né? São as pessoas. Coisas, né? Agora, a correlação do Clóvis com Humberto de Campos, recebeu muitas mensagens dele no próprio Centro Luiz Gonzaga, entendeu? E Humberto de Campos também se declarou um dos espíritos, como vários outros, né, da Escola Jesus Cristo. Né? Então, a gente percebe o quanto bem traz magnânimos espíritos para a nossa seara quando é realizado. Às vezes eu digo para o pessoal, gente, religião não existe. Religião é o primeiro mandamento do Cristo. Fazer o bem sem ver a quem. Se você presta o bem, se você presta a verdadeira caridade, você é religioso. Não importa o templo em que você esteja. Não importa. Em 2020, A gente fez a gente cobriu aqui, fez a cobertura do evento, do Encontro dos Amigos de Chico Xavier, que foi lá em Torres. Torres, eu lembro. A Hilda Tavares participou, foi muito legal. No primeiro encontro de Chico Xavier e sua obra, Flávio, o filho dele, participou, muito emocionado. Legal. E disse: olha, eu conheci Chico desde criança, mas amigo de Chico foi o meu pai. E realmente foi. Porque hoje em dia a gente percebe, cara, tem uma senhora que desencarnou recente que ela sempre fala: Chico me disse, Chico me disse. Haroldo Dutra Dias, todo respeito, porque é fabuloso, orador, Ave Maria, mas até hoje eu não me conformo de Haroldo, morando ali em Belo Horizonte, não conheceu Chico, não foi lá. Eu digo assim, meu Deus, gente... não é? Que coisa incrível. Uhum. Eu digo assim, meu Deus do céu, quando eu li obras póstumas e o próprio Clóvis Tavares, que aí ele diz, em 30 anos com Chico, há um segredo em Uberaba que, se a Seara Espírita soubesse, lá era um monte de gente às portas de Chico. Uhum. E eu disse assim, que segredo é esse? Lembrei de obras póstumas, porque Kardec, é claro, ele faz a continha no rodapé: retornarás em torno de 40 anos, verá essa semente que acabaste de plantar, bem germinada, e exemplificará. Está lá em obras póstumas. Como é que alguém tem dúvida de que Chico foi Kardec? Aí você faz a conta, Cambacelli bate nessa tecla, você faz a conta, dá certinho. Dá certo, dá 40 anos. Chega Chico, quem é que exemplificou a codificação na íntegra? Porque Kardec codificou e Chico exemplificou. Toda a obra de Chico, né? Exatamente. Toda a obra de Chico, inclusive Palácio de Argentúmano, é o Livro dos Espíritos. Kardec falou que existia e Chico mostrou. Isso. Isso. Né? Na outra existência, uhum, dele. Eu nunca tive a menor dúvida, desde que eu li obras póstumas e li com Clóvis Tavares, 30 anos com Chico Xavier, quando ele vai falar aí nesse segredo. Existe um segredo que, se a Seara Espírita soubesse, Uberaba seria pequena com Chico, uhum, Xavier, que eu não me cabe a mim revelar. Mas aí, com certeza, é eu isso, digo assim, ó, eu sei, é isso mesmo. É, Chico é a reencarnação de Kardec. Não temos a menor dúvida, né? E Clóvis, durante todo esse período de existência, veio o casamento com Dona Hilda. Pena que Oceano Vieira de Mello fez recentemente, você vai encontrar aí, entendeu? Luz na Escola. Gente, vale a pena realmente vocês assistirem. Ontem eu vi Oceano e a esposa, Dona Sônia, fazendo um vídeo em homenagem aos 90 anos, amanhã, da escola. Conheci lá na escola, sim. Aí, como eu tive meu contato com Clóvis? Estou em São Paulo, vou lá na Ana Maria Paula. O filme chama Luz da Escola. Luz da Escola. Clóvis e Nina. É um documentário do Oceano, feito recentemente. Vou colocar lá no chat aqui. Mas olha, vale a pena realmente, você sabe, porque aí tem todas as mensagens em que Chico recebeu de Clóvis depois da morte. Tem as mensagens de Nina Arueira na íntegra. As mensagens de Lio, quando vem para encarnar e depois de Carlos Vitor desencarnado. Está completo. Oceano passou alguns dias lá e fez um trabalho maravilhoso. Luz na Escola. Vale a pena realmente ver. Vale a pena, porque você vai conhecer tudo isso da Escola Jesus Cristo, de Clóvis e Nina. Espera aí, deixa eu mostrar aqui para o pessoal. A história de um sempre está correlacionada com o outro. Legal. Nós temos que explicar que Oceano... É um senhor... Olha que faz documentário, espíritas, que estuda. Isso. Ele é cinegrafista, né? Uhum. Faz vários filmes, entendeu? Inclusive, foi um dos grandes divulgadores da obra de Chico, após o desencarne de Chico. Sempre gravava os primeiros programas de Chico. Red Top Pinga Fogo, tanto o primeiro quanto o segundo, o Oceano tem feito também um grande trabalho na divulgação espírita em nosso meio. E ele foi até Dona Hilda. Ele foi até Pedro Leopoldo. Dona Hilda, esse é o depoimento dela, como ela conheceu o Clóvis. Legal. Entendeu? Não vai sair o som. Fantástico. Mas... graças a Deus, eu tive grande prazer em conhecer essa gente. Bacana mesmo. E aí, quando eu vi na Federação Espírita de São Paulo, lá na Rua Maria Paula, eu vi 30 anos com Chico Xavier. Rapaz, peguei, comecei a ler, não conseguia parar. 15 dias depois, volto lá, ver 30 anos, eu morava em São Caetano, né? 30, Vida e Sabedoria de Emmanuel. Esse também que eu recomendo, que é maravilhoso. Procurei para trazer para vocês e não encontrei lá em Salvador. Entendeu? Vida e Sabedoria de Emmanuel. Gente, ele fala de Emmanuel, Clóvis, como ninguém nunca falou. Entendeu? Com uma maestria, entendeu? Que ele retrata realmente o espírito Emmanuel. Em Após 30 anos com Chico, ele escreve sobre Emmanuel. Esse aí, né? Esse aí. Não é esse, não. Clóvis Tavares. Ah, não, é esse. Sim, Amor e Sabedoria de Emmanuel. É esse aí. Eu estou acostumado com a capa vermelhinha. Eu olhei, era uma capa azul. Mas legal. Muito, realmente, aí vocês vão conhecer. Só em vocês ele era assistirem. Fiel, ele era fiel a deixa eu pôr aqui. Ó. Ele era fiel a Emmanuel, né? Então a. Sim. Não, e mas... Emmanuel, e aquilo que você falou da adulterações, eu quero trazer aqui de volta, porque você citou um nome, e é justamente esse nome que adulterou os livros de Emmanuel e fez aquele Evangelho de Emmanuel. Com a tradução desse autor aí. Não, eu que tirou a. Emmanuel fez um trabalho de selecionar traduções fiéis da Bíblia. Sim. E comentou em cima dessas traduções. Inclusive tem aqueles livrinhos maravilhosos, né? É um trabalho de um autor. Quando você altera o trabalho de um autor. Tá, ele fez um trabalho de escolher as traduções da Bíblia, Emmanuel, sim, autor espiritual, sim, e colocou lá. E quando a federação substitui a tradução que Emmanuel escolheu por uma questão política, né, para divulgar o trabalho de um tradutor de hebraico... Rodrigo, sem comentários. Não, lamentável que isso tenha acontecido. Eu comento. É, eu também as comento. As pessoas não querem comentar, porque tem muitos seguidores desse cara aí. Mas eu acho um absurdo você pegar a escolha, o Clóvis Tavares, que foi sempre fiel a Emmanuel, e fazer você uma... adulterar o trabalho de mano. Não pode. E uma federação brasileira assinar embaixo. Isso é que nos entristece. Olha, como eu descobri primeiro, eu modesto, dentro da minha pequena modéstia, eu administrei o curso da codificação lá no centro que eu frequentava. Né? E foram quase 15 anos nisso. Quando nós chegamos ao livro Obras Póstumas, estava chegando lá em Salvador uma senhora no centro, e aí todo mundo disse assim, semana que vem nós começamos com Obras Póstumas. Né? E aí começamos, ela falou assim, não, no meu livro não tem isso. Tiraram o capítulo 19 todo. Aí ela falou assim, como não tem? Não, aqui não tem. Aí eu peguei o livro dela para ler. Quando eu fui, ela disse, mudança do coordenador da obra. Que coordenador? Acredite que eu liguei para a federação, fiz uma carta, um amigo meu também, a mesma coisa, fez uma correspondência, nunca tivemos resposta. Aí eu descobri que estava começando isso há um tempão atrás, desde 12. 2012, exatamente. 2012. Exatamente em 2012, quando eu vi Obras Póstumas que arrancaram um capítulo inteiro. E esse capítulo inteiro se referia à volta de Kardec. Era contra Chico. Era para induzir que o povo não acreditasse que Chico Xavier era a reencarnação de Kardec. Nossa. Lamentamos muito como espírita. Lamentamos demais. Mas o que é que nós podemos fazer? Orar por eles. É, e apoiar esse projeto. Orar por eles, porque nós sabemos, como espírita, de que vão retornar para modificar. A mesma coisa foi na época que São Jerônimo, né, fez as adulterações a pedido do Papa, do Pedro, na época, e nós sabemos que ele já deve ter voltado para poder fazer... Deve ter voltado e reencarnado e infelizmente, esse pessoal que fizeram essas adulterações, ainda colocando como o coordenador e o organizador da obra, retornarão para modificar o trabalho que eles indevidamente fizeram. A gente pode fazer... Isso a gente não tem a menor dúvida. A gente pode divulgar esse trabalho que alguns irmãos estão fazendo, chama Obras Originais de .chicoxavier.com. Sim, é um museu de obras originais, tá? Por autor. Então tá aí André Luiz, Emmanuel, isso, né? Com todas as obras adulteradas de Emmanuel. Olha, né? Rodrigo, eu já aconselho a todos comprarem os livros antes... tudo que a FEB fez antes de 12. É. Então, as lojas de sebo têm que, entendeu? Voltar a todo vapor. E vender. E aqui, quando você clica, né? Ele abre o PDF dos livros originais. Do livro escaneado original, originalmente. É, feito para esse trabalho, para essa equipe que está resgatando, né, as obras originais, né, as primeiras edições, né, tem até as edições assinadas aqui por Chico, é muito legal, tá? Agora você vê, né, a gente está tratando de um jovem, 20 anos, e que passou a sua vida inteira a ser fiel aos ensinamentos de Jesus, às obras doutrinárias, à oficina do Evangelho de crianças a adultos. E nos deparamos, no século XXI, com a nossa sede mãe, entendeu? Fazendo um... Então só temos que orar, né? Vamos, temos que rezar. Vamos falar quem está ligadinho aqui com a gente? Vamos, aqui, a Claudinha, a Cláudia Ribeiro, lá, a Cláudia Regina, da Tenda de Umbanda Mãe Maria, mandando um alô aqui para todos. A Cleide Bessa, o Dinho, lá de São Sebastião, mandando aqui um abraço também. A Vilma Aparecida, o seu Rodolfo Alexandrino, de Campos de Goitacazes, hein? O senhor Rodolfo é de Campos, Goitacazes. Ai, que maravilha. Bom dia, família vivenciana. É, paz e alegria. O nosso Porto Velho. Isso. O Leandro Ribeiro também, bom dia, vivenciano. Juscelia Camargo, a Juscelia Vasconcelos aqui também, Joélia Vasconcelos, desculpa. O Carlinho aqui dando um alôzinho, convidando o pessoal para o programa. A Irene do Espírito Santo, bom dia, amigos, Pabllo, queridos de todos. Um abraço para a Irene, para todo mundo lá. Os Azul, Gustavo, que deve estar ouvindo a gente também. Os Azul, certo, hoje, que está lá no Rio Grande do Norte, está em Natal. Hoje ele está em Natal, lá no Rio Grande do Norte. É, o Alexandrino, querido, bom dia, ótimo domingo. O Aécio, bom dia a todos. E ao meu amigo Irami, meu carinho e gratidão, irei ouvi-lo com gosto. Não poderia passar essa oportunidade de lhe fazer algumas perguntas básicas, tá vendo? Pode mandar. Oswaldo Barbosa, bom dia, vivenciando. Lá vamos para mais um abençoado domingo. É, o doutor Benedito Figueiredo, lá de São Paulo também, mandando abraço aqui. O Dinho dando os parabéns à equipe, o bom trabalho. Renato Pazim, bom dia a todos. Pronto para aprender mais um pouquinho nesse domingo. Excelente semana a todos. A Yolanda, lá de Uberaba, grande abraço para a Yolanda. O João Paulo Gonçalves, de Paulista, Pernambuco, também entrando aqui. A Miriam Ui, bom dia, família Vivenciano, um abraço, bom domingo a todos. O Ed Moreno, bom dia, falar Vivencianos, em... Rui, Carlinhos, Jorge, Silvio, Sebastião e todos os presentes. Falar em Ed Moreno, ele entrou aqui no grupo também, aqui no do grupo do WhatsApp do Vivência, pode entrar também se você está soltando a gente, é só digitar esse número aqui e a gente coloca você no grupo, tá? Não, e ele parabenizar o Ed pela música que ele fez, que atingiu mais de 1 milhão de acessos. Muito bonita, linda a música. Vou pedir para ele colocar. Mesmo. Eu vou colocar muito aqui, linda, Maria de Nazaré. Muito linda. É na voz de Margarete Ackles. E foi feito por uma pessoa que ele não sabia quem era, né? E fez um vídeo assim, ficou muito legal, muito bom. E ele mandou aqui: gratidão a todos que apoiaram e torceram para a nossa canção chegar a 1 milhão de visualizações. Olha, acho que eu tenho culpa nisso aí também, tá? Eu entrei lá para assistir algumas vezes. Tá aqui divulgando. Eu muitas vezes eu coloquei essa música. Uma marca inédita para uma música espírita. E falou que Clóvis é baiano de Itabuna, Bahia. Itabuna Bahia é minha cidade, mas Clóvis Tavares... Clóvis ou Irami? Não, o Irami. Clóvis é de Campos de Goytacazes. É gente boa demais. Eu também sou de lá. Só nasce estrela nesse lugar. O Ed Moreno também... O Ed Moreno também estreou. Olha, Ed Moreno, Rodrigo, quando eu vim para o encontro dos amigos de Chico Xavier e sua obra, ele veio no ônibus junto comigo. Olha que legal. É, sentado, eu numa cadeira do Porto Nova, no ônibus de São Paulo para cá. Uhum. E ele do lado. Saltamos juntos aqui. Olha só. E vocês não se conheciam? Barreiro. Não se conhecia. Aí eu me bati com ele no encontro e disse, você veio no ônibus junto comigo. Comigo, pô. É. E ele é de Itabuna mesmo. É. Você conheço, vê que os baianos se atraem, né? É. Uhum. É. Eu conheci muito Itabuna através dos livros do Jorge Amado. Jorge Amado. Uhum. É. Nossa, que bonito. Jorge é Itabuna. Sempre, muitas pessoas acham que Jorge é de Ilhéus, mas ele nasceu num povoado ligado do município de Itabuna chamado Ferradas. Uhum. Hoje, dentro da cidade. Com então, crescimento da quem cidade. Nasce lá não nasce, estreia. Estreia, é. E o Sugai, terra do cacau. E o Marcos Sugai Gama entrou aqui, manda bom dia aos amigos vivencianos. Legal ver o Iramir de outro lado da tela. É. Então, sempre eu tô lá, dando bom dia todos os dias e continuarei, graças a Deus. Aqui é Antônio Varoto também, sempre um feliz domingo. O N de Azevedo Maia, lembrando aqui que é dia 27, aniversário da Eli da Silva, amanhã. Da esposa dele. Né? A Eli, os dois estão aqui direto. Antônio, está aqui mais uma vez. Benção ao seu Irami. Feliz programa, gratidão pelo tema de hoje e pelas participações ativas em todas as manhãs do domingo. Sou fã dela. A família vai. Aquele programa que eles fizeram aqui com a família, com o filho, me emocionou demais. Eu disse a Tião no instante. Entendeu? E o Bernardo foi a atração do programa. Nossa Senhora. Não, e eles dois, o casal, a maneira da criação, foi um programa de exemplo para o mundo. Para o mundo. É. Aquela frase em que ela falou, ela disse assim, ó, eu nunca fui a um médico sem não ir junto com o Tião. Quer dizer, participação mesmo de companheirismo dos dois. Fabuloso, né? É raro isso. E o nosso amigo Tião, ele é cientista. Sim. Que ontem... Ontem foi aberto ao público. A minha fala, vai embora. Não sei. Eu já disse a Tião ali, ó, sou fã da família, viu? Sou fã. Aí, Antônia, tá vendo? Arrumou mais um fã. Mas eu acho que como eu, foi muita gente. Né? Quando eu vejo o programa, é a professora, é Antônia Varoto, não perco de jeito nenhum. E às vezes eu até repito vendo, entendeu? Porque ela realmente é uma grande mestre na espiritualidade. Não, e ela é estudiosa. Nossa Senhora, eu quando estudiosa. Quero um assunto... Com mais profundidade, eu peço para a Antônia. E ela faz. Eu lembro de um programa que ela teve aqui que veio lotada de livros. Eu digo, essa é das minhas. Estuda. Tá de parabéns. Ela trouxe o livro, não sei se ela pesquisou tudo aquele livro. Né? Mas... Ah, não tenho a menor dúvida que ela tenha pesquisado. Que a desenvoltura que ela fala é de quem realmente leu aquilo ali. É igual você ter uma estante de livro enorme e nunca leu. Todos os livros que tem na minha casa foram lidos. Eu não sei se você percebe isso também, Irami, mas está cheio de orador de frases, você já percebeu? O cara chega lá e fala, não sei o quê, mas você vai conversar sobre a pessoa, sobre aquilo. Não sabe, não tem conhecimento. Eu lembro uma vez que o rapaz esteve até aqui no programa, mas já não foi indicado. Eu e o Rodrigo conversando, né? Aí ele falou que ele não gostava muito do Bacelli, mas não, né? Meu Deus! Aí eu falei, mas por quê? Justo na frente de nós dois, né? E o Helder que ainda estava encarnado ainda. Nossa, o Helder que vai todo ano. Aí ele falando e os dois queriam reagir na hora. Todo dia, graças a Deus que a gente ainda tem um Bacelli. A gente que é espírito trevoso... Os dois querendo voar no pescoço do rapaz. Eu falei, fica quieto, deixa ele falar mais. Eu falei, mas por quê? Ele falou, rapaz, imagina que até Delvoid ele está falando agora, Delvoid... livro de Ovoide. Mal sabia eu que eu tinha acabado de escrever um livro que eu tinha que falar de Ovoide pra caramba. Né? E eles querendo reagir. Eu falei, não, fica quieto. Tem encarnação no falei, mas é assim, mas aí... mas você gosta muito do Chico, não gosta? Falei, nossa senhora, o Chico pra mim é tudo. Pô, do André Luiz, você gosta? Tudo gosto demais. Eu falei, então, no livro Libertação, tem 8 capítulos que só fala de ovoide. Exatamente, é dificílimo. Aí, o rapaz ficou. Aí você sabe o que é? Se ficar sem graça, aí ninguém falou mais nada. Eu participei. E a gente chamou ele para falar sobre Chico, né? Falar, porque era a semana de aniversário de Chico, e a gente chamou alguém. Aí eles, todas as histórias que ele contou eram as histórias que estavam lá no do Ramiro Gama, né? No livro Ramiro. Todas as histórias estavam no livro Ramiro. Então, Ramiro Gama foi o primeiro biógrafo de Chico, segundo Clóvis Tavares. E eu acho o Clóvis Tavares mais completo, porque conta do que viveu junto com ele, né? Aí veio aquele menino Marcel, que realmente teve uma valia muito grande pela divulgação, porque Marcel, jornalista muito conhecido no meio. Não é espírita, e divulgou, né? E não era espírita. Soto Maior. Mas, né? Realidade, o livro dele é 30 anos com Chico Xavier e Ramiro Gama, bem baseado no que Clóvis e que Ramiro Gama. Que a gente está sorteando aqui. Lembra de ligar aqui para participar do sorteio, né? Não, é muito bom esse livro. Fala, quero participar do sorteio. Tem dois. O Piramir trouxe dois para sortear. Eu não sei, rapaz, o nome para as pessoas pesquisarem na internet, mas quando ele fala sobre maçonaria, o Clóvis, uma pergunta que é feita para ele, eu acho que é o não sei se é o... Esse que a gente está falando aqui agora. Quando a viúva de Humberto de Campos, né, que ele falou lá, colocou Chico e a Federação na justiça, Clóvis foi um advogado, entendeu? E que defendeu com maestria. E o próprio... Mas vamos deixar para falar isso depois no segundo bloco. O próprio Humberto de Campos induziu e teve muitos contatos com ele, entendeu? Na própria defesa da tese e vamos, tudo mais. Vamos contar isso depois do intervalo. Essa é a importância realmente. Vamos falar de Humberto de Campos depois do intervalo, porque essa história é muito interessante. A Valéria Plezan... Muita coisa. Tem alguém chegando ali. A Valéria Plezan... o Beto 9. A Valéria Plezan mandou uma mensagem aqui no WhatsApp, ela falou: bom dia, meninos. Gosto muito da Valéria também. E todos os irmãos da família Vivenciana, tive a felicidade de estudar com a dona Hilda Tavares até ela ir ao hospital e desencarnar. Sou grata à família Tavares por tanto aprendizado, sou muito pequenina perto deles, mas aprendo muito com os ensinamentos da Escola de Jesus Cristo. Passei o link de hoje para o grupo da escola e para o Flavinho Tavares. Acredito que agora eles estão na escola, mas com certeza assistirão. Passei também para Flávio e para a Lúcia, uma menina que... uma senhora. E ela falou que alguns da escola estão conectados conosco, outros assistirão depois. Então eu estou aqui aproveitando a homenagem que a gente está fazendo. Foi isso que eu disse. Lá tem muitas homenagens, né? Várias, mas aqui o Vivência também está homenageando. Aquele canto de luz maravilhoso. Graças a você, com certeza. Não, tudo... coincidência não existem, né? Com aquilo que eu falei. Quando ele me pediu o tema, eu vou falar sobre o quê? Eu imaginei sobre João Batista, imaginei sobre outros e outros vultos. Eu digo, não, eu vou falar sobre Clóvis. Muito bem. Muita gente não conhece Clóvis e está na hora da gente fazer realmente a nossa parte. E principalmente a coincidência das datas. Agora, como eu entrei na vida de Clóvis assim, e pareça assim, olha, vou conhecer a Escola Jesus Cristo. E fui, e o ano que vem eu quero ir lá, exatamente no dia 18 de junho, que são as homenagens que a escola faz ao espírito Célia Lúcius. É fantástico, fantástico, né? Do livro Nessa ida que eu fui, tive a felicidade de conhecer a Alcione. A Alcione era filha de Peixinho, chegou na escola com 6 anos de idade. Peixotinho. Está lá até hoje. Eu conheço ela também. Menino fabuloso. Inclusive, ela foi gentilíssima, me deu dois livros dela. Achei que você ia falar a reencarnação de Alcione. Alcione está viva, inteira lá. E é uma das palestrantes de hoje, lá na Escola Jesus Cristo. Que legal. Aqui quem está aqui também é o Cadu Castro. Bom dia a todos. Um grande abraço para o meu querido amigo Iramir. Que eu conheço por mais de 40 anos. Irami é sempre nosso guia e nos instruindo sobre o espiritismo. Carlos Eduardo de Montreal. Verdade. Montreal, eu estarei aí semana que vem, podendo combinar. Pronto. Vai lá de Montreal. Você vai amar conhecê-lo. Bagel. Você vai amar conhecê-lo. Tá? Ele, meu amigo de Salvador, está lá há 34 anos. Estarei aí no evento na OAS, que é a Organização da Aviação Civil Internacional. E podemos combinar, vamos combinar. Aí me apaixonei por Clóvis, né? A história dele, conteúdo assim, vou conhecer a Escola Jesus Cristo. Não tive dúvida. Fui no anonimato. Não cheguei no domingo lá, sempre no domingo, entrei, sentei, fiquei quietinho. No anonimato mesmo. Uhum. De lá eu fui para Pedro Leopoldo. Passei o domingo inteiro lá na escola. Conheci toda a escola, comprei alguns livros de Clóvis na livraria, conheci o neto Pedro, da história dele, Pedro, bati papo com ele, mas não disse realmente de onde eu era, como eu era, que eu já tinha lido sobre ele. Totalmente no anonimato. Saí de lá e fui para Pedro Leopoldo. Cheguei em Pedro Leopoldo, era num domingo, né, de noite, segunda-feira, fui a Luiz Gonzaga. Chego e encontro a minha queridíssima, um abraço para ela, Célia Diniz, a presidente do Luiz Gonzaga. Atual. E aí Célia diz: Irami, meu irmão, foi Deus que mandou você aqui agora. O que, que é, minha irmã? Tenho que ir correndo no hospital. Me saiu um tipo de problema, liguei para o médico, ele tem que ir lá. Mandou que eu fosse agora. Não chegou ninguém. Tome conta aí do centro. A livraria está aí. O preço está marcado em todos os lugares. E daqui a pouco chega alguém. Resultado. Me sentei numa mesinha que tem logo na frente. Né? E eis que, de repente, uns 20 minutos depois, me chega um jovem de aproximadamente 23, 24 anos e exclama na porta, bem alto: graças a Deus que eu encontrei essa casa aberta. Eu levantei e disse: meu irmão, mas ela sempre está aberta. Ele disse: não, já estive aqui outras vezes e sempre encontrei fechada. Eu disse: mas você veio às segundas-feiras? Aí ele falou assim: não me lembro o dia que foi. Mas vim, quero conhecer, eu vou lhe apresentar. Fique despreocupado que eu vou lhe apresentar. Nisso, eu puxei a cadeira, ele sentou, eu fiquei na frente. Ele ficou olhando assim para mim de um modo esquisito e disse: você tem um papel e um lápis aí? Eu digo: olha, não sei, vou procurar. Abri as gavetas de Célia e lá tinha papel, ofício bastante e lápis. Pensei, não podia faltar nessa casa lá papel. Dei a ele. E aquele garoto, muito jovem, ele começou a... Eu vi que ele estava mediunizado, percebi imediatamente, né? E ele começou a... psicografar. E eu olhando, a desenhar. Um desenho. Nada, eu olhando. Quando eu reconheci, tomei um impacto. Era o rosto de Clóvis Tavares. Fiquei parado... E ele disse: ele está muito feliz com a sua visita à escola. Está mandando lhe dizer. E eu parado olhando para o garoto. E ele me perguntou: quem é esse espírito? Eu disse: Clóvis Tavares. Nunca vi falar. Eu disse: então você não leu nada sobre Chico. Se você ler as histórias de Chico Xavier, você vai encontrar Clóvis Tavares. Eu perguntei: como é seu nome? Ele disse: Erivelto. Erivelto Silva. Eu sou de Diamantina e faço belas artes em Belo Horizonte. Sou médium e estudioso também da doutrina. Eu me levantei, fui até a livraria. Lá tinha um exemplar de 30 anos com Chico, sua obra. Eu presenteei a ele, mostrei o centro inteiro e somos amigos até hoje. Já terminou Belas Artes. Se eu entrar aí, Erivelto Martins tem vários trabalhos já condecorados, inclusive no exterior. E a mediunidade daquele menino me impressionou. Porque ninguém, eu fui no anonimato, sabia que eu tinha ido à escola conhecer. Aí depois, no ano seguinte, eu voltei lá, foi que eu conheci Dona Hilda. Era um dia de Célia Lúcius. Aí eu conheci Dona Hilda, conheci, eu já conheci o Flávio, conheci a esposa do Flávio, os netos. Eu só não conheci Margarida Maria, mas o resto dos filhos todos eu conheci no centro. E fiquei muito feliz em ter aquela família no nosso seio, né, da espiritualidade, em que divulga tão bem, naquela seara do norte fluminense, o espiritismo no Brasil, de uma forma anunciada integralmente como manda Kardec. Porque é raro. Muito legal, hoje, né? Hoje em dia está muito raro. Olha lá, só. Quando eu estive lá no Luiz Gonzaga, ele achei muito interessante também o título lá de cidadão de São Paulo. Está lá também sim, posto, né? Doaram para... Depois de Pinga Fogo, daqueles programas memoráveis de Pinga Fogo, né? Em julho de 71 e em dezembro, Chico recebeu vários títulos de cidadãos, inclusive de Campos, que ele foi receber o título e foi uma das últimas vezes que ele viu o marinheirozinho, né? Uhum. Carlos Vitor, que veio desencarnar logo depois. E cada ele fazia questão de estar lá quando podia, né? Quando podia, ele ia. Mas era, cada palestra era uma aula, né? Gente. E ele se conectava com a alma da cidade e passava informações, né, da cidade. Você valiosas. Você pega a apresentação, a gravação do discurso que ele fez, da preleção que ele fez, que foi acho que foi no estádio do Pacaembu, sim, porque não cabia no Centro Espírita, tem tanta gente, então tiveram que transferir para o Pacaembu. Ele conta as histórias de São Paulo, de né? São Paulo, quando era Emmanuel, era padre Manuel da Nobre. E ele, que era também, com aquela sensibilidade. E ele conta como alguém que participou, né? Você percebe a maestria... Como parceiro ali de Padre Manuel da Nóbrega. Né? E o nome de São Paulo não foi dado à toa, né? Não foi dado à toa. É. Foi homenagem mesmo ao grande apóstolo São Paulo, que é um merecedor dentro da espiritualidade, que pouco espírita conhece. Graças a Chico Xavier, a Seara Espírita é um dos mais lidos, Paulo Estevam, né? Porque realmente é magnífico. Que é a nossa estrada de Damasco, né? Sem Paulo, o cristianismo não seria o cristianismo. Sim, exatamente. O grande convertido. E se a gente for analisar, Irami, friamente, é o mais autêntico de todos, né? Sem dúvida. Porque na realidade... Porque... Paulo conta o chão como era de Roma. Eu conheci Cidália e Cidália me contou que Chico, quando estava recebendo, chegou para ela e disse assim: Cidália, minha irmã. Cidália foi, recentemente foi embora, né? Cidália, minha irmã. O chão de Roma, eu estou vendo o chão de Roma. E ela dizia, Chico contava, ele e Lucila eram os companheiros de ir para o cinema todos os domingos. Lá na Fazenda Modelo, né? Se o livro Paulo Estevam não fosse... Ele recebeu ele na Fazenda Modelo. Um livro espírita, Chico já tinha ganhado até o prêmio maior que podia... Tem um padre em Salvador que é meu amicíssimo, Padre Alfredo Dória. Um abraço, Padre Alfredo. Alfredo Dória, ele chegou para mim e disse assim: Irami, meu filho, pelo amor de Deus, entra numa livraria espírita e me dê de presente Paulo Estevam. Irami, nunca li nada tão perfeito sobre São Paulo. E você sabe que antes do livro Paulo Estevam, entendeu? Hoje há muito plágio, né? Depois do livro. Só tinha mesmo as histórias da Bíblia. Ninguém falava sobre Não, Paulo. Tem um livro muito bom do Solenach que chama-se O Apóstolo, que mostra muito a história de mas de tão Paulo fiel quanto Pedro. Paulo Estevam? Ela é, porque Estevam, eu só vi falar em Estevam depois que eu vi Paulo Estevam. Eu nem sabia quem que era. Exatamente. Inclusive Estevam Abigail. Inclusive de Sérgio Paulo. Eu estive em Malta. Sim. Onde ele foi naufragou o navio de Paulo, né? Quando ele estava indo ser julgado em Roma, né? E a história de Sérgio Paulo, o nome de Paulo vem do Sérgio ali, que foi um romano que ajudou ele naquela embarcação. Antes ele era Saulo, ele estava indo, né? E muita gente acha que era o nome que foi quando o cristão recebia o nome, né? Não, exatamente. Ele escolheu quando ele teve a mediunidade dele ativada, né? Cara, é um livro espetacular. Não, Paulo Estevam. Emocionante. Esse há 2000 anos. Há 2000 anos de Emmanuel também são... Agora, outra, voltando realmente a Clóvis, né? 50 anos depois, a história realmente de Célia Lúcius. Depois ela volta como Alcione, né? Meu Deus do céu, que mediunidade daquele nosso amigo, né? Como nós fomos felizes em tê-lo plantado aqui na terra em uma época nossa, entendeu? Como Clóvis Tavares pôde ver isso tão bem, que quando ele descobriu realmente, ele não saiu de Pedro Leopoldo quanto podia. E foi antes, né? Antes de 1970, porque foi o quê? 1938, né? 38. Ou seja, foi quando ele era desconhecido, porque ele só passou a ser conhecido pelo Brasil depois do Pinga Fogo, né? 1970 exatamente. E pouco. Não, Pinga Fogo foi antes do Espiritismo e depois de Pinga Fogo. E aqui, né? antes do YouTube. E Oceano, né? Vieira de Mello reeditou com maestria. Aqui. E antes do YouTube, nós tivemos, acho que naquela época você não assistiu o programa ainda, porque era na rádio mesmo, convencional, né? Nós tivemos o prazer de receber o Saulo Gomes umas 3 vezes aqui. Que no legal! Programa, né? Não era sabia. Nosso amigo mesmo, Saulo Gomes. E o que ele falava desse. Eu conheci o Saulo de uma forma tão. Eu já conhecia o trabalho dele junto com o Chico, né? O Pinga Fogo. E aí, eis que eu saio com um amigo espírita e vamos a Pedro Leopoldo. De lá eu falei assim: ó, João, eu quero muito bem a Mary Rose, a minha amiga. E eu vou na casa da Dona Cidália hoje à tarde. Aí eu fui na casa da Cidália, eu e Elcio e João. Chegou lá, ela recebeu, porque se tratava de Irami. Ela me tinha muito carinho, amava essas cocadas baianinhas. Levava, e Mary Rose não queria dar ela. Ela não me dá, ela só me dá uma. E aí estávamos lá, de portas fechadas, quando parou um carro, né? Aí Mary Rose disse assim: olha, não vou atender. Aí eu olhei quem era, eu disse: ô Mério, atenda, é Saulo Gomes. Era Saulo e a esposa. Atenda, atenda que é Saulo. Eu disse a ela quem era Saulo. Aí ela atendeu. Aí à noite, no Luiz Gonzaga, eu encontrei com ele novamente. Né? Fui uma das memórias mais privilegiadas que eu já vi na vida do também. Saulo Gomes. Também. E o Saulo Gomes falava aqui: não, no ano de 1975, eu passei aqui em São José dos Campos, 9 horas da noite, estava acontecendo não sei o quê, não sei o quê. Falei: Saulo, como é que você lembra disso? Ele falou: Jorge, eu sou assim mesmo. Né? E ele, então, quando ele se aproximou de Chico, Emmanuel disse a Chico: pode atendê-lo, que é um dos nossos. Era o repórter que Chico tinha confiança nele. Exatamente. Era o único que Chico tinha confiança. E nós temos uma passagem do Saulo aqui depois, com a gente. Depois de Humberto de Campos. Até repórter do Além. Do Saulo, claro. Do Saulo Gomes, é, e o Ari, né? Rangel. Uhum. Que o Ari Rangel, lá de Tremembé, está sempre junto com a gente aqui. Conheço o Ari através de vocês. E o Ari fez uma psicografia e leu para a gente lá de Tremembé, lá, leu no rádio, né? E embaixo estava Eurícles e Formiga. O Saulo começou a chorar. Até nós tivemos que enrolar um pouco. Ele tinha grande afinidade com esse espírito. É. Era. Grande afinidade. Era um mentor do Saulo, né? Eu fiquei tão eu também houve um impacto com o desencarne de Saulo. Não estava esperando, né? Ele tinha uma coisa, era meu amigo no Zap, era meu amigo no Facebook. Ele era direto. Ele se comunicava com todo mundo, né? Sim. E ele foi muito lá no Luiz Gonzaga. Foi muito perseguido também pela Revolução. Meu Deus do céu. Muito, muito. É uma outra história que merece ser contada em um outro programa, né? É o próprio Saulo Gomes. Um grande baluarte do espiritismo. Mas a gente quer o seguinte: da próxima vez que a gente marcar com você, não é para você vir nessa pressa. Não, não venho. Né? Eu digo assim: eu quero conhecer a casa da Marcela, quero conhecer também aqui a tenda de Umbanda, Mãe Maria. Eu quero conhecer. Porque as minhas origens é todo ligado. É engraçado, na minha casa, o meu pai era pai de santo. Babalaô, babá. Então, babá, a próxima vez que você vier, na sexta-feira, você vai fazer a palestra na tenda de Umbanda Mãe Maria. Aí no sábado você faz uma palestra aqui com a gente, e aí no domingo você vem aqui e fica quanto tempo você quiser. Porque essa eu quero conhecer essas duas casas que eu conheci através de vocês, entendeu? Então, do programa. Eu vou fazer uma palestra no dia 14, até na quarta-feira. Lá na tenda de Umbanda. Fica até na quarta-feira para ir na casa da Marcela, que é o dia de trabalho de psicografia. Não, mas é o que eu disse assim, eu tenho que chegar aqui numa quarta-feira ou numa terça... E ficar até o final de semana. Então, você vai chegar na terça ou na quarta. Minha agenda é um pouquinho complicada, viu, Jorge? Eu sei disso. Vamos aproveitar, então, aproveitar o gancho para falar do Umba Valley, né? Oitava edição, dia 9 de novembro, aí às 11 horas, lá no Parque Tecnológico. É, que é uma festa muito linda. Então, a Umba Valley, que vai acontecer, é o evento... de Umbanda gratuito, entrada solidária, 1 quilo de alimento para quem quiser levar, né? Estacionamento liberado, tudo gratuito. O maior evento de Umbanda, eu acho que que eu tenho notícia, né? Não conheço nenhum outro desse tamanho. Evento gratuito, feito aí para dar exemplo aí para todos os espíritas, né? Não, mas esse é no dia 9, né? Mas nós vamos ter no dia 3, lá na Câmara Municipal, exatamente, o evento também da Umba Valley. Verdade, dia 3 ali, comemoração ao Dia da Umbanda na Câmara Municipal de São José. No dia 3, a Sandra me convidou para ser o mestre de cerimônias lá deles, né? Legal. E aí, lá na Câmara Municipal, às 19 horas, lá aqui em São José dos Campos, e dia 15 de novembro, encontro entre Umbandas lá no Parque da Cidade, aqui em São José dos Campos, às 9 horas da manhã também. Muito interessante. Deixa eu falar mais algumas pessoas que estão ligadinhas para a gente entrar no intervalinho, pelo menos, né? Deixa eu falar uma coisinha. Pode falar. Quando as pessoas colocam aí ingresso solidário, nós temos que entender o seguinte: é quem pode compartilhar, quem pode colocar o quilo de alimento, coloca. Quem não pode, exatamente, gente, sim, seja livre. É, vai tranquilo. Porque a gente vai em casa espírita, ninguém entrada, nem vai. 2 quilos de alimento. E eu escrevi assim, se possível, já escrevi. Se possível, Ninguém vai, ninguém pode se esquecer. É solidário. Pois é. É solidário. É solidário, não é obrigatório. É. Pois é. Uhum. As pessoas falam, mas não tem dinheiro para comprar nem comida na minha casa, eu vou levar no centro. Uhum. Não, então compra comida na sua casa, que alguém vai dar o alimento que lá precisa. É porque eles recolhem esse mantimento para dar para casas que precisam. É? Eu concordo. Então, mas não pode ser ingresso, é isso que ele está falando, não pode ser ingresso. Não. Tem que ser ingresso solidário. Aí, né? Como está aqui, não vai valer. Ingresso solidário. Se a pessoa não levar, ela não vai entrar do mesmo jeito. Não é obrigatório. É? Não, caridade, é isso que eu estou querendo dizer. Então, mas caridade não é dada, até uma prece é uma caridade. É uma oração. A Elida Silva entrou aqui, Rodrigo, dizendo que o aniversário dela é amanhã, dia 27. A rua já está fechada. Todo mundo convidado. Ótimo. Um abraço a todos. Só a gente ir lá para. Só quem foi convidado, né, Rodrigo? Como é? Quem foi amigo. É ali do lado, viu? Ali em Juiz de Fora. Em Juiz de Fora, só a gente ir lá. Agora já não pode dar desculpa, certo? Aqui, ó, tá convidando todos os amigos. Ela falou que pode ir, ó. Botou aqui para os vivencianos todos. O Walter WS mandou bom dia aqui. Acho que eu pulei, né? Mas os dinossauros do Espiritismo, o Banvalo chegando, a gente acabou de falar, e perguntou se a gente estava sabendo do Everaldo. A gente já fez homenagem a ele no início do programa, né? Do Everaldo. A Vilma Aparecida lá de Leme está aqui também. Opa, né? Um grande abraço para a Vilma. Uhum. Manuel Gouveia, o Edson Andrade, também um bom dia. Vera Lúcia, Batalha de Siqueira Renda. Vera Lúcia. Da tenda de Umbanda. Vera, a minha, eu já revisei o livro do meu jeito, aquele que você vai revisar para mim, e já vou apostilar e levar para você. Eu espero que você já tenha voltado, que você ia viajar, né? Aí você que vai revisar para mim dessa vez, o Das Sombras ao Alvorecer. A Célia Bila está aqui também ligadinha, o Jamil Lima, a Ruth das Graças, a Maria Amélia, a Ruth das Graças de... Peço preces para os meus familiares, porque ontem, às 23 horas, o sogro dela, Robson Viana Marques, desencarnou. O Antônio Bessa está aqui, a Alessandra Martins, o Antônio, mais uma vez, linda história e narrativa, bendito. Bendito programa. Grande Iramir. Valdeci Braulio, Chico disse no programa No Limiar do Amanhã, de Herculano Pires, em 72, que cerca de 15 milhões de espíritos encarnados na França, simpáticos ao espiritismo, vieram encarnar no Brasil. É verdade. Nós somos um deles. Agora a gente não sabe se a gente é os simpáticos ou os antipáticos ao espiritismo, que viemos consertar coisa as coisas. Coisa boa a gente não era. Os detratores. E principalmente os que estudam mais, dizem que eram os piores. Eu não queria falar nada. Eu não queria falar nada para vocês aí, pro Ed que tá ouvindo e tal, mas na Bahia nasceu bastante. Aí, detrator. Com certeza. Maria, ela é celeiro. Vilma Aparecida Siqueira Cândido também está aqui. Santos Dumont conheceu aqui Leme. Não lembro exatamente o ano, que é Yolanda Penteado, bastante conhecida na sociedade. Quem está falando? Diz que ele, a Vilma Aparecida. Ele, inclusive, a Yolanda Penteado deu um terreno para se fazer o aeroclube que até hoje existe lá na cidade. De Leme? Em Leme. De Leme. E o Santos Dumont visitava muito a cidade de Leme, porque a Yolanda Matarazzo era casada com o Titilo Matarazzo, né, que era um dos mecenas aí da arte aqui no Brasil, né? E todo inventor é médio, né? Porque tudo vem de lá pra cá, né? Nossa, a casa do Santos Dumont... Médio em potencial, né? Porque a média de todos somos médios. Já teve na casa do Santos Dumont, lá em Petrópolis, muito legal, né? Casa de escada que só tem um pé, assim, você sobe. O chuveiro, né? Tudo, é. Todo o sistema de chuveiro que ele fez. Lembrando que quem inventou o relógio de pulso foi ele, né? Foi ele, foi. O relógio de pulso? Porque o cara tava lá. Não foi o Rolex, então? Não. O Santos Dumont. Ele não inventou do relógio. Ele inventou do relógio de pulso, né? Porque todo mundo puxava o relógio de dentro. Aí o Rolex foi lá, teve lá em pulso. Ele só fez trocar de posição. Trocar a posição. É. Aí o fundador do Rolex foi lá, conheceu o Santos Dumont lá em Paris. E aprimorou. E copiou, né? copiou. Porque é interessante a história do fundador do Rolex. É igual essa história de chinês e japonês. Outros criam e eles. Mas a comida italiana. Gente, foi uma decepção minha na Itália com massa. Você chega aqui em São Paulo, meu Deus do céu. É show, né? É show. São Paulo é show em tempo de massa. Você chega na Itália, meu Deus, é um... Cá entre nós. Eu preciso vir aqui aprender com os italianos. Aprender aqui. São Paulo aprimorou. As cantinas italianas. Eu, quando era leitor das seleções do Rio de Diges, tem um artigo lá que fala... Meu nome é tirado dessa seleção. Irã, Iramá, Irami. Um conto nessa seleção. Meus pais leram. Então, eu lembro que tem uma história contando que os japoneses vinham para a Europa só fotografar. Então, nossa, como esse pessoal gosta da fotografia. Eles pegavam aquelas fotografias, levavam para o Japão, copiavam tudo aquilo que o pessoal tinha feito. Exatamente. E vendendo a um preço bem mais barato, né? Sim. O João Paulo Gonçalves, você entra no Espiritismo, você entrar no Espiritismo é uma coisa, o Espiritismo entrar em você é outra coisa. Sem dúvida, né? Concordo com ele. Por isso que muitos passam anos no Espiritismo e saem, porque o Espiritismo nunca entrou neles. Quando você vê, nunca estudou, não conheceu, não alcançou. Porque todas as vezes que alguém fala para mim, aquele cara era espírita e não é mais, eu falei, mentira, nunca foi. Nunca foi. E não tem problema também, né? O importante é a pessoa se sentir bem onde ela quer. É claro, mas eu estou falando assim, mas dizer que foi espírita, nunca não foi, é. Nunca pode. Ele esteve lá frequentando. Nunca foi. A maioria ele frequentou. Tomando passe, que é muito comum, né? Tomou passe, foi lá tomar passe. É a mesma coisa que eu dizer que eu fui. Vai calcular o fenômeno. E outra crítica que eu tenho também é as pessoas que falam, eu não sou espírito, tentando ser. Cara, o Chico falava, cara, somos espíritas cristãos. Meu Deus, Chico entrou várias vezes, né? Padrinho de casamento, entrou com as sobrinhas para casar, as irmãs de Chico, ele presenteava com o tecinho que Cidália me mostrou lá que ele deu de presente a ela, que sentia o cheiro de rosas. E outra coisa, se a gente deve a vida do Chico, a gente deve para o padre Sebastião Scarzelli, senão ele tinha morrido exatamente. Antes. Exatamente. Né? Como teve com Clóvis, o padre francês, entendeu? Que entrou em ação até depois, junto com a escola, teve Chico com o padre. Airami, eu não tenho dúvida nenhuma que se o Chico fosse internado, ele morria. Sem dúvida. E o pai queria internar ele. E você lembra, naquela época... O cara, para ser internado, ele ia parar no Hospital Colônia, lá de Barbacena. E a valença dele foi o padre, realmente. O padre realmente que chegou e falou, não, você não é louco. E conseguiu um emprego na fábrica de tecido. Porque ele falava que maluco não trabalha. Aí ele botou, recomendou ele para trabalhar. Eu costumo dizer que se rasgar dinheiro é maluco. Que a gente conhece um monte de maluco que trabalha também, né? Mas naquela época, né? Ele não falou, não, maluco não trabalha. Então bota ele para trabalhar. Não tenha dúvida. A Claudinha Ribeiro está dando um bom dia aqui. Bom dia, amigos vencianos, paz e luz. Uma linda e abençoada semana a todos. Esse semestre trouxe para as crianças personalidades espíritas, homens e mulheres muito importantes que em suas trajetórias. Você vê, ela na evangelização infantil. Exatamente. Claudinha, pode, ela é lá da AME, da minha casa. Uma casa espírita não pode deixar de ter uma evangelização infantil. Uhum. Tem que evangelizar a criança, tem que começar daí. Eu gostaria que você viesse um dia aqui para conhecer a nossa casa, a Fraternidade Paulo de Tarso, que lá nós temos projeção infantil, mocidade, pré-mocidade, escola de pais. Está preocupado com o espiritismo do futuro. Aí sim. Mas dirigentes espíritas que não aceitam evangelizar por causa do barulho das crianças. Meu irmão Itabuna é empresário na área escolar. Ele se adora grito de criança. Não, eu todo dia de manhã, eu tô na AME, que lá na AME a gente tem 184 crianças, né? Que maravilha. Aí toda vez eu encontro. Pessoal, quem gosta muito de chorinho? Quem gostar de chorinho pode ir de manhã. Aí você toca. Não, você quem gosta chorinho. De chorinho, não. Eu falei assim, para as pessoas. Eu falo, alguém gosta de chorinho? Gosta. Então vai todo dia comigo de manhã para a AME, que vocês vão ver chorinho lá o tempo todo, que é dentro da creche, né? Choro para cá, choro para lá. Choro pra caramba. Mas aí é o seguinte, a gente não. Você tá chorando, você nem tá preocupado mais, você acostuma, né? Não tem. Mas eu tô gostando de entrevistar o Iramir, que ele participar do nosso programa, porque ele está mostrando um espiritismo que nós gostamos. Um espiritismo sem. Que concorda. Concordo. Mas é por aí. É o que Kardec quer. Entendeu? Eu sei de tanto eu procurar divulgar Clóvis, eu tenho um amigo em Salvador, desembargador, que ele disse assim, aprendi a gostar de Clóvis Tavares com você. E a próxima vez, Jairo Everton, a próxima vez que você for a Campos, eu quero ir junto. Uhum. Quer dizer... Eu também. Me avisa quando você for, eu não conheço lá ainda. Já deu umas duas... Sobre Clóvis Tavares. Eu quero ir também. Me convida. Me convida que eu vou também. Iramir, a gente tem uma lembrança muito chata lá de Campos de Goytacazes. Porque nós íamos indo para Guarapari. Sim. E ali está cheio de lombada. Muito. E tá de madrugada. A entrada, exatamente, porque tinham corridas aqueles filhinhos de papai, corria e aconteceu vários desastres. Então colocaram várias mesmo. Não, mas então, e nós estávamos dormindo de madrugada e o motorista lá botando o pé no acelerador, daqui a pouco. Passamos na lombada e já bateu. Lá em cima, e pouca gente sabe que do lado de Guarapari, tem uma cidade chamada Anchieta. Anchieta tem. E além de... É muito fácil chegar na Escola de Jesus Cristo, porque ela é vizinho do Campos de Goytacazes. Lá em Campos tem um time chamado Goytacazes, que todo mundo conhece. E a Escola de Jesus Cristo é vizinho do campo. De Goytacazes. Quando nós entrevistamos uma pessoa que era de campo em Goytacazes, nós falamos, poxa, lá nasceu o governador, a governadora. Não, vamos esquecer. Ah, esses daí tem que esquecer. Lembra de Clóvis Tavares. Só coisa boa. Garotinha, esse daí vai passando. Deixa passar. Eu tinha um amigo espírita, coisa ele dizia, Irami, deixa passar. Deixa de lado aí. Tudo passa. Graças a Deus. Que tudo passa, né? Vamos, Chico. Tinha lá, né? Falar aqui mais algumas pessoas aqui pra gente não ficar devendo. Vamos. Antes de você falar aí, a Belx Menezes entrou aqui, que é a Bex, que escuta a gente lá de Caruaru, Pernambuco, né? Manda bom dia, amigos vivencianos. Uma vez mais aprendendo com esse maravilhoso programa. Que bom que o senhor Carlinhos está bem e de volta. Sim, um grande abraço fraterno a toda a equipe. E ele faz o café que é insubstituível. Nós temos um adepto do lado dele, mas não Carlinhos faz eu café. Carlinhos, eu vi muito rápido lá em Edson Barbosa. Muito rápido. O Riquet Elisei aqui. Ribeirão Pires. Edson. O Riquet Elisei, a Maura Russo, a Gisele lá de Itaberá, aqui também, a Érica Leandro, o Dinho mais uma vez, o Jamil Lima. A Ruth das Graças, Maria Amélia, bom dia. Aqui ele está falando aqui, Jamil Lima está falando, Luz da Escola será o meu filme da sessão da tarde de hoje. Mas aí não deve ser o nome, que deve ser coincidência, eu acho, né, Jamil? Filme Luz. Não, foi de o repente que eu, foi ela o... vai ver mesmo o documentário, que documentário. É maravilhoso. Ah, então pode ser. Não, claro. Eu entendi que ela quis dizer que vai ver hoje de tarde. Luz na escola. Vai ser a sessão da tarde para ela, né? Para ela. Exatamente. Então, e ela vai adorar, porque o Oceano fez um trabalho belíssimo. É. Como sempre ele faz, né? Você já foi lá no Pai Bem da Valéria, não? Participou? Não, a Valéria eu conheci na época da pandemia, em que você estava fazendo o programa lá na casa da Marcela, né? Uhum. Aí eu conheci, fiquei conhecendo ela e aquele menino Araquém. Uhum. Uhum. Fabuloso, um orador fabuloso. Quem? Araquém. Lá da casa da Marcela. É, e eu me espantei de saber que ele não era espírita. Tô brincando. Ele não é espírita. Não, mas não, ele é tem toda a oratória realmente uhum. de um excelente espírita. Uhum. É. Legal. Muito bom, Valéria, você tem que convidar o Aramira, a Valéria, para ir lá. Valéria, eu já vim, viu? Falta você. Uhum. Aí você chamar, ele vai aqui pessoalmente. Ó. O Ari está aqui também. Bom dia, vivencianos. Excelente programa. É, que, o que eu poderia falar da visita de... Ou não, o que você poderia falar da visita de Pedro Trubaldi no encontro com Clóvis Tavares? Forte abraço também. Estou né? aqui no Ita, que não posso esquecer, ó, nas minhas colinhas. Daqui né? a pouco a gente fala. É. A Claudinha Ribeiro, mais uma vez aqui, está dizendo que quer participar do sorteio. Não sei se acha que ela não ligou. O Moacir Gasparotto, bom dia, vivencianos. Mais um domingo de sabedoria, aprendizados. Abraços a todos. Arlene Carvalho de Oliveira, Valéria, mais uma vez. Alciones também faz parte do grupo de estudos da escola. Que ele comentou. Que é da Alcione do Peixotinho. Peixotinho. Né? É. Sim. José Magalhães, bom dia, vivencianos. É. Ótimo programa para saber mais sobre Clóvis Tavares. Obrigado. Hoje estou participando do sorteio do livro. Abraço, José Magalhães, Atlanta. Ó, se ganhar, Estados eu vou Unidos. Passar em Atlanta. Eu vou dar uma passadinha semana que vem, uhum. né? Porque eu vou fazer conexão em Atlanta. A gente combina, José. Mas não vai demorar 2 anos para uhum. você levar, não, igual os outros. Não, né? Já levo já na semana que vem, pô. Se ele ganhar, pô. Uhum. Sou eu que vou fazer o sorteio aqui, também. Irami, a sua tá grande, viu, Irami, eu coloquei aqui, ó. Aqui tá o Tic-Teco, que entrou aqui, Ivanildo também dando bom dia. E a Vera Lúcia, lá da tenda de Umbanda, ela que é responsável pelo estudo lá. Sim. Tá falando. Agradecemos a oportunidade de receber o senhor Irami na tenda de Umbanda, Mãe Maria. Irei. Né? Pronto. Promessa é dívida. É. Pronto. Convite feito, convite aceito. O Edson Barbosa entrou aqui. Sim, o Edson Barbosa, querido Edson, um abraço grande. Irami, bom dia. Estou encantado com a história de Clóvis Tavares no seio do espiritismo no Brasil, que o alegra pelo aprendizado de hoje. É, minha eterna gratidão a todos. Deus conosco. Fraternal abraço. Outro para ele. Uhum. Conhece o Edson? Meu Deus, fui lá, não lembra? É. Eu tava com uma cãibra, eu tava em São Paulo no hotel, belo dia foi saindo com meu irmão, tive uma cãibra na perna que eu não conseguia realmente sair do lugar. E eu não tive dúvida, vou a Ribeirão Pires, uhum. tem um rapaz, foi o primeiro a chegar lá, foi o último a sair junto contigo. E o doutor Xavier, uhum. entendeu? Falou comigo claramente, meu filho, isso é falta de vitamina B12. Me deu a vitamina B12, uma receitinha, tomei, tô aqui, Edson. Diga, Xavier, tô aqui, bom, nunca mais tive cãibra. Uhum. Então, bacana, como não acreditar? Né? Meu problema de visão, que eu já fiz várias cirurgias espíritas, uhum. eu digo a Aécio, tem que ter fé, Aécio. Tem que ter fé. E Aécio tem fé. Aécio não uhum. pode, a gente não pode deixar Aécio perder a fé. Não podemos, entendeu? Estamos aí. A pergunta do Valdeci aqui lá. Também, Antônia. É, vamos todos à excursão prestigiar o senhor Irami em Campos. De Goitacazes. Sebastião, já estamos na lista. Escolhe logo uma data tipo assim, 18 de junho, que é o dia lá consagrado a Célia Lúcio. Uhum. Vocês vão amar. É. Avisa Flávio antes, que ele recebe em grande uhum. estilo. Uhum. É. É, maravilhosa a desenvoltura com o nosso irmão Arami, esclarece o tema tão importante para a doutrina. A Fernanda, da casa da Marcela, dando um bom dia aqui, mandando um bom dia para todos. Irei lá, viu, Fernanda? Uhum, aqui, ó, ela colocou... Adoro o trabalho da Marcela. É, fiquei feliz que o Irami acompanhou a live da casa da Marcela em todo um grande tempo, abraço. Todo uhum. tempo. É. Foi. Pena que acabou. O Jamil. Então, você vê, foi o pai Joaquim que mandou parar. Ele falou: para, porque senão esse pessoal está muito viciado em live. Eles têm que voltar para casa. Mas eu sim sou fã do trabalho. Volta todo mundo para Vivência Espírita. E... Vamos fazer um intervalo? Vamos. Senão ninguém come aquele pãozinho de queijo. Você deu aí, tem pergunta do Valdeci, depois a gente volta com o Valdeci. Do Valdeci também. Eu deixei pro Carlinhos, senão o Carlinhos nem fala. Vamos todos à excursão aí, né? Falou, do bem, já eu falou do Jamil. Pouco, viu, Carlinhos? A minha mãe genial, cara, tua mãe. A minha mãe também entrou aqui no bom programa Amigos Vivencianos e bom domingo. Quero participar do sorteio do livro. Aí, ó. Virou marmelada.

majestade, a glória, para sempre que assim seja, que assim seja. Lágrimas secarão. Hoje um umbral de aflições irá se abrir. Muitos aqui chegarão. Hoje o Senhor vai resgatar da iniquidade quem busca renovação. Vai libertar da dor, da teia, da maldade, muitos de nossos irmãos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade aos homens, para sempre que assim seja. Majestade, a glória, para sempre que assim seja, que assim seja. Esse é o programa. 10 horas e 12 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos aqui recebendo com muito carinho, com muito amor, nosso irmão Iramir Marques da Silva, de Salvador, que veio especialmente para o nosso programa falando sobre Clóvis Tavares, vida e trajetória. Muito bonito, bacana, viu? Muito bonita a homenagem, né? É, o Ari Rangel colocou aqui: passaria o dia todo ouvindo o Iramir na sua baianidade. Obrigado, que amiga. É uma verdadeira terapia para nós. Obrigado, né? Amigão. Agora ele está lembrando demais. Aqui que hoje à tarde ele estará lá no Pequeno Templo, lá. Ele que vai fazer o Evangelho Musical lá hoje, no Pequeno Templo, aqui em São José. Olha que legal. O Ari estará lá. E domingo que vem ele estará aqui com a gente. Opa, legal. É que o Iramir está indo para São Paulo, né, Iramir? Você vai dar uma palestra lá no... fazer uma preleção lá na... Eu vou fazer uma... Não, eu não sou... União. Que eu sou palestrante. Preleção. Eu conto casos do espiritismo. Você vai falar no Centro Espírita União. Lá da graça de Deus. Lena Galves, né? Lena Francisco Galves. Também foram grandes amigos de Chico Xavier. Onde está Chico, você está lá, um, é isso? Um amigo que eu encontrei em São Paulo me garantiu. Olha, você venha, tal, tal, tal. Vamos lá. Eu vou com alegria. Eu já tive na livraria. Eu já tive lá também. Ele me falou que é perto de São João Clímaco. Eu conheço. Eu já tive lá algumas vezes já também. Quando eu morava em São Paulo, eu ia lá. A história de Nina e Nagal, como amigos de Chico, é fabuloso, né? É. Como eles se converteram e como nós aprendemos também do mundo espiritual através dela. A relação. Porque a cidade espiritual em que o filho dela foi recebido. A relação dela com o André Luiz, né? Nossa, assim como senhora. Você vê as afinidades, né? Clóvis tinha afinidade com Emmanuel e eles, o casal, tinha afinidade com o André Luiz, né? Tanto que o André Luiz recebeu um livro lá em Santos. Mas olha, Rodrigo, não posso esquecer de falar de Clóvis com Pietro Baldi, né? Vamos agora, vamos agora. Não, eu só queria saber como é que você entrou na doutrina espírita, Iramir? Só por curiosidade. Bem interessante. Olha, o meu pai, como eu disse, era babá de uma costa de candomblé, desde médio de muito de tenra idade, e a minha mãe ministra da Eucaristia. Viviam completamente bem. E eu, desde que tinha as coisas dela, eu dizia: ô, mãe, Cristo não disse isso. Eu, um garoto com 14, 15 anos, por exemplo, aquilo no Gólgota: pai, pai, por que me abandonastes? E eu tinha uma perspicácia de dizer a ela, Cristo não disse isso. E ela diz, menino, tu quer contestar as coisas da Bíblia? Aí eu disse assim, mãe, abra João. Abra João. Aí ela abria. O que está escrito no início? Eu e o Pai somos uno. Um. Ninguém vai ao Pai sem a mim. Ninguém vem a mim sem o Pai. Como é que Cristo disse, Pai, por que me abandonaste? Um contrassenso. Não disse. E um garoto jovem. E eu tinha questões íntimas, minha, estilo. Por que uma criança nasce, um vizinho nosso, com hidrocefalia? Por que um colega meu, de trabalho, o filho com 3 anos de idade, com tumor no cérebro? Gente, que Deus é esse? Por que Deus faz isso? E daí um colega me deu um livro de Chico chamado Sinal Verde, de frases curtas. E eu lendo aquele livro, eu, André digo, Luiz, eu tenho que estudar André Luiz. Não faz parte dos 16. Né? Aí eu disse assim, ó, não, eu tenho que estudar essa doutrina. E no Livro dos Espíritos, em Perguntas e Respostas, eu encontrei todas as minhas dúvidas convincente, raciocinada. É claro, como no caso de Luiz Vitor, que veio com sequela, o próprio caso do João Batista, porque a gente tem que ficar em paz com a natureza. Nós temos que resgatar dos nossos atos. Por isso é que nós voltamos aos nossos irmãos espíritas que adulteram o que o mundo espiritual fizeram. Porque vão ter que resgatar isso aí. E houve esse resgate e eu dizia, não, agora eu encontrei resposta para tudo. Encontrei resposta até para aqueles menos favorecidos, né, que não adianta, que nunca tem nada. Porque já tiveram uma encarnação abonados e que jogaram dinheiro fora. Eu conheci uma família em Itabuna, na minha cidade, milionários do cacau, que os filhos rasgavam dinheiro. Rasgavam. Não, eram loucos. Porque tinha tanto que não estava nem aí. Uhum. Veio a vassoura de bruxa e deram o recado de todos eles que foram virar o pedintes. Na própria existência. Uhum. A vassoura de bruxa. Ainda bem que resgatou na própria existência. Que é isso? Explicar para os nossos ouvintes o que significa. A praga no cacau, né? Bruxa. Que é justamente. A vassoura de bruxa foi um ato criminoso. Criminoso, que trouxeram da Amazônia, criminoso mesmo, para o sul da Bahia. E ali ramificou, é uma praga, e aí todos aqueles cacauicultores arquimilionários ficaram sem nada, porque a vassoura de bruxa danificou toda a região cacaueira. Hoje, com um bom trabalho da CEPLAC, uma empresa governamental que existe na região, eles tentaram, estão se modificando, mas foram tipo de uns 40 anos de sofrimento. Nossa. Entendeu? Foram um resgate. Nossa. Agora ela veio, tudo tem uma causa, né? Para o resgate doloroso. Que você pensa, eu criança com uma mãe modista, que naquela época chamava modista, costureira, uhum, criando vários filhos. E aí você via aquelas pessoas abonadas e depois meu irmão com a escola de sentar aqueles senhores realmente na frente dele para poder negociar preço, negociar isso tudo. É o que Emmanuel fala no livro Dinheiro, né? Sim. Porque aquilo que você falou, olha, dos 16, porque quem escolheu os 16 não foi Chico Xavier. Não. Foi quem? Os 16 livros, foi a federação, Escolheu, né, que define quais são os livros que a gente tem que ler. Ou seja, o livro Dinheiro de Emmanuel não está no. Chegou um ponto que não está na. Rompeu com a federação. Não está ali no index da federação, né? Aí, e o livro Dinheiro fala justamente isso. Para que as pessoas cheguem a ter esse conhecimento. Exato. É nossa. O livro Dinheiro, né, fala sobre isso. Ele faz uma analogia que o dinheiro é como se fosse o sangue. Olha, Rodrigo. Se ele para, ele coagula. É. E se coagula, vira doença. Olha, Rodrigo, é uma das missões mais difíceis de uma encarnação a pessoa milionária. É uma das encarnações mais difíceis. A prova da riqueza é muito maior do que a prova da pobreza. Da pobreza. Né? É. e tudo passa, né? Uhum. Graças tudo a Deus. Tudo passa. E tem que passar. E tem se que transferir renova, de um lado para o outro. Porque graças a Deus que a gente está aqui, voltaremos mais tem vezes. Tem que passar uhum. e circular. Uhum. Sim. Então, lá em Clóvis Tavares, você vai entrar na Escola Jesus Cristo, na área das doutrinárias, tem lá, o silêncio também é uma prece. Uhum. Entendeu? Aí quando você chega lá em Chico, né? Na coisa de Chico tem. É, isso também passa. Isso também passa. Quer dizer, grandes significados nessas. As coisas boas passam. Pequenas boas frases. Boas. Agora, né? O menino, o Francisco, que fez aniversário ontem, o Francisco, filho do Rodrigo. Fez aniversário ontem? Fez aniversário ontem. A primeira coisa que ele quebrou lá na AME no dia que ele chegou foi a placa, o silêncio é uma prece. Pronto, esse aí. Mas você repôs. Esse aí. Claro que tem que repor. Lógico que não. Tem que repor. Você é o responsável pela sua cria. Não, mas emendamos, eu emendei, colei, deixei emendado e tá lá. Quando ele falou, mas por que? Vamos trocar essa placa? Eu falei, não, deixa aí, porque isso aí é pra mostrar que foi o filho do Rodrigo lembrar, que quebrou. Pra aqui. Lembrar de Francisco, lembrar que também a bagunça também é prece. A criança de pequena vem à ponta. Você, como pai, tem que dar uma cortada na ponta. Não, Jorge? Com certeza. A minha mãe dizia isso. Mostrar que a bagunça também é prece. Então, Rodrigo, Clóvis Tavares, né? Ouvindo as palestras na Federação Espírita, né? Que ele teve muita oportunidade, até eu não ter daqueles tempos dos eruditos, aqui, ó, de Manuel Quintão, Leopoldo Machado, Carlos Ibaçaí. Aí Clóvis viu falar nas obras de Pietro Baldi. Daí ele entrou em contato com Pietro Baldi. E ele começou, foi que Dona Hilda, quando chegou, ajudou eles na tradução, que ela também falava italiano, e ele falava bem italiano, né? Ele começou a traduzir as obras para o português. Mas sabia italiano também? É. E por que, por que o Pietro Baldi é um tanto discriminado dentro do meio espírita até? Assim, mas tem vários. Quando é sério, é discriminado. Não, mas o Pietro Baldi é aquela obra que é a grande síntese. A grande síntese. Uhum. Não só ela, as obras dele, Clóvis, tipo, uns 3 ou 4 livros. É, porque o pessoal dizia que ele está querendo tomar o lugar do Chico. Imagina, amigo dele. Aí Clóvis trouxe Pietro Baldi para cá. Pietro Baldi ficou na Escola Jesus Cristo 1 ano e meio, morou lá. Pietro Baldi, entendeu? Aí Clóvis trouxe Pietro Baldi para o Brasil. E apresentou ele não só a Pedro Leopoldo e toda a seara espírita de lá, a doutor Rômulo Joviniano, Dona Maria, a filha, entendeu? Na Fazenda Modelo, como Clóvis andou o Brasil nos lugares que ele queria ir, entendeu? Foram grandes amigos, teve várias e várias contatos de sessões íntimas com Chico Xavier e Pedro Leopoldo. Tem um documentário só sobre isso daí. Uhum. Entendeu? E aí Clóvis divulgou bem as obras de Pietro Baldi no Brasil. Entendeu? Ele fala muito da. Mas imagina dessa ideia do pessoal, né? Uhum. Que Pietro querer. Pelo contrário, os dois tinham muita vontade de conhecer um ao outro. Entendeu? E Clóvis idealizou isso, esse encontro. E foram, de um só, foram vários. Ficou lá morando na Escola Jesus Cristo durante 1 ano e meio. Morou lá, entendeu? Nesse depoimento de Luz na Escola, vocês vão ver isso. Entendeu? Que o Oceano enfatiza esse lance dessa parte. Tem depoimento de pessoas que moram em Campos, e aí tem uma senhora que fala de uma maneira muito engraçada, diz assim, chegou aquele homem zarrão, todos nós da escola fomos ver o Pietro Baldi, foi um grande dia de alegria, aquele italiano em Campos, entendeu? Foi um acontecimento. E na realidade, o conhecimento e a aproximação de Dona Hilda com Clóvis gerou aí das obras de Pietro Baldi. Uhum. Né? Que ele, sabendo quando ela chegou, já uma jovem, bem jovem, coisa, ele convidou ela para ajudá-lo nas traduções e na revisão do trabalho. E Dona Hilda ajudou. Depois que ela foi conhecer Chico, e Nina, em uma das mensagens que ela mandou através de Chico, Nina Arueira, Nina falou, diga a Hilda que ela será muito importante na missão de Clóvis. que ela é minha filha. E aí Dona Hilda diz, entendeu? Ela fez um bilhetinho para mim que eu tenho guardado até hoje. E as pessoas não... Como é que Clóvis foi noivo anteriormente e casou com Hilda e Hilda não importava? Gente, não tem nada a ver, era um projeto espírita, era um projeto de Deus. Entendeu? Então, a vida de um está relacionada ao outro, como chegou até a Dona Hilda, né? Até que Flávio diz que as pessoas, de modo muito estranhável, falavam, mas você não tem ciúme de Nina? Nina está na parte espiritual, é um espírito. Como é que Dona Hilda ia ter e os filhos iam ter ciúme? E um fato normal do pai ter tido uma noiva na juventude e ter se casado novamente, né? Não tem nada a ver de haver ciúmes ou coisa parecida. Né? É, e dá para ver claramente, Iramir, que foi uma missão. Uma, né, missão, dela, uma missão, entendeu? E a gente, isso aí é tão claro, fica tão claro a partir do momento que a gente vê ela chegar no plano espiritual e já fazer uma escola lá. Exatamente. Quem que é um espírito que tem essa capacidade? Qual que é? E ela incorporar pela vizinha da mãe, depois pela mãe, e falar com ele que ela estava fundando a escola no pátio espiritual e queria que ele fizesse a mesma coisa aqui. E ele fez, e a escola completa 90 anos amanhã, de evangelização, de gerações e o depoimento de todos que passaram pela escola. Todos que passaram pela é realmente uma coisa extraordinária, encantadora. E vinham os filhos, e a esposa, e a criação, e todos colocarem e botar a escola para frente. Não é? Outra curiosidade minha. Como é que você, funcionário do Banco do Brasil, você é espírita? Então, eu estava falando, acabei não concluindo, né? Que quando eu li o Livro dos Espíritos, em que eu encontrei só no livro todas as respostas para as minhas dúvidas desde criança, eu digo, não, tenho que seguir essa doutrina. Agora, sempre tive o pé no chão para você saber que você é espírita, não é santo, não. E que você tem que abraçar todas as religiões que faz o bem. Faz o bem. Agora, as minhas dúvidas, entendeu? As minhas grandes interrogações da existência, eu encontrei resposta convincente e raciocinada na doutrina de Kardec. Entendeu? E depois, através de Chico, eu não tive nenhuma dúvida em que ele foi o exemplificador da doutrina da obra de Kardec. Entendeu? Não tem outro que não seja... Sem aquela coisa piega, nada, sem nada, né? Com... Racional. Racional. E a doutrina espírita perde exatamente isso pra gente. Exatamente. Né? Simplicidade. Olha, quando eu vejo, eu tenho visto, né? Pessoas com o nariz em pé se dizendo espírita, não é espírita também, né? Não é espírita. Entendeu? Porque a reforma íntima está nessa convivência, nesses atos de cada um. Né? Então agora, não adianta você ler reforma íntima, ler isso, ler aquilo, se você não faz coisa você mesmo. Né? Estão falando que o programa de hoje já pode ir até 5 horas da tarde. Não canso de ouvir o senhor Iramir aqui, voz serena, calma, muito e obrigado. Partilha conhecimento. Outra pergunta, Iramir. Eu só sou a Joélia Vasconcelos. Ó, eu só sou, minha irmã, estudioso da doutrina. Mas não, eu estudo a doutrina. Não, os diretores aqui acabaram de mandar aqui dizendo que está liberado, pinga fogo até. Outra pergunta. E o que você acha desse programa nosso? Que você quer ouvir de assíduo há 21 anos? Olha, para você ter uma ideia, né, Jorge me falou do programa no encontro que eu estive aqui. Chegando em casa, no primeiro domingo, eu coloquei. Confesso que coloquei por colocar para ver a informação do Jorge, né? Que me passou desde o primeiro telefonema, com a inscrição, com a letra bem pequenininha, uma pessoa íntegra. E você conhece, né? A minha mãe dizia, pela entrada da cidade, você conhece a prefeitura. E é verdade. Aí eu assim, coloquei. Gente, parei. Tem algumas horas que eu parei. Realmente, o programa é de nível e o conteúdo do programa segue a linha de Kardec e os exemplos de Chico. E o título dos estúdios Chico Xavier é muito bem merecido. Porque eu não me conformo de um espírita chegar, pegar um livro como Paulo Esteve e falar, um espírito maravilhoso de Emmanuel, não fala quem recebeu. Se Chico não tivesse a moral grandiosa que ele teve, não tinha recebido o acervo que ele recebeu. Uhum. E o povo não divulga Chico, não fala de Chico. A gente precisa mais falar de Chico Xavier. Falar dos livros de Chico Xavier. Ler as mensagens de Chico Xavier. E graças a Deus tem esse programa e vocês fazem isso. Eu sempre digo isso. E olha, parabéns pela iniciativa que vocês dois tiveram, porque é um programa doutrinário. Vocês realmente fazem doutrina dentro do programa. Eu falo sempre assim, o Allan Kardec, ele concebeu a doutrina espírita por meio de espíritos superiores, né? Sim, sim, sim, sim. Só que era um espírito superior tanto quanto os superiores que passaram para ele. Sim, sim. E Chico Xavier, eu não sei quem que era mais superior, se era ele, se era Emmanuel, se era André era Luiz, o Chico, não sei, né? É o Chico. Entendeu? Então, olha, no primeiro encontro de Chico Xavier, está aí anotado em sua obra, aí o irmão de Chico, aquele em que, quando André Luiz chegou, Chico perguntou, como é o seu nome? Ele disse, eu vou me chamar o nome desse rapaz que está aí dormindo. Porque André, o irmão de Chico mais velho, com Dona Cidália, estava dormindo, Chico numa cama e Chico no outra. Uhum. Né? Aí, André Luiz, por causa daquele celeuma todo que teve na época, tal, tal, tal, foi André Luiz. E aí ele tem o nome de André Luiz. E aí, naquele período que Chico fazia sessões materializadas, André disse, viu materializar André Luiz e se ajoelhar diante de Chico. Ver a grandeza desse espírito, que muitas das pessoas ainda não caíram a ficha de ver quem foi o Chico Xavier. Em que Clóvis Tavares, né, caiu a ficha cedo e que todas as férias dele, janeiro e julho, porque ele era professor em várias escolas, ele estava em Pedro Leopoldo. Quando Chico mudou para Uberaba, ele estava em Uberaba. Uhum. Como Clóvis conta aí, uma ida dele, né, época de carnaval, tiveram um grande impacto com a morte de José Xavier. José Xavier era um irmão de Chico, né? Fundou. Mais novo, em que ele era, né, simplesmente, olha, durante o dia, o Centro Espírita Luiz Gonzaga era celeiro, ele fazia celas. Zé construía celas de cavalo. Cela para cavalo. Cela para cavalo. À noite, era um celeiro de luz. Também uma coisa muito interessante com Zé, Clóvis conta, quando Zé desencarnou subitamente, de morte súbita, né? Chico foi o baluarte de todas as pessoas. O pai de Chico se revoltou com ele, naquela época, seu João de Deus. Como era que ele dava jeito em todo mundo, não dava jeito no irmão? Por que, que o irmão tinha morrido? Né? E Chico, esfacelado, mas realmente cuidou de todos com maestria. E Emmanuel, nas reuniões íntimas de Clóvis com Chico, ele conta em 30 anos com Chico Xavier, Emmanuel aconselhou ao espírito de Zé Xavier em que ficasse na porta do Luiz Gonzaga, porque São Luiz Gonzaga passava com a carruagem dele todas as segundas-feiras e ele seria parte dessa carruagem. E ele esperou até o dia dele chegar para que São Luiz Gonzaga resgatasse ele. E tem muito interessante. E tem uma história. E tem uma história de Marlene Nobre, né? Naquele outra livro. Fabulosa, né? No livro. Teve aqui com a gente também. Aquele. Teve outro conosco também aqui. Eu lembro. Um livro amarelo. Fabuloso. Um livro amarelo, agora eu esqueci. Eu fiquei feliz quando eu conheci ela em Uberaba. Não foi Pedaço Meu Espelho, né? E ela trabalhava quando Pedaço do Espelho Chico completo. É um outro amarelo. Ela recebeu Chico junto com o Bacelli quando ele chegou na estação de trem em Uberaba, quando dá a mudança. Ela foi recebida por ela e por Bacelli. E foi esposa de Freitas Nobres. Se leva hoje o aeroporto de Congonhas, Freitas leva o nome Nobres, de Freitas Nobres. Lá junto deputado, com Chico. Deputado. Quando Chico chegou em Uberaba, ele foi trabalhar no União, como é a União, Espírita que tinha lá, tem lá até hoje. Uhum. É fabuloso, a história é linda. Ele está no livro do Saulo lá, Nosso isso, Chico, que é muito legal. Ela conheceu o marido lá junto com o Chico. O Freitas Nobres. O Freitas Nobres. E ela conta Nobre, do irmão. O nome é do marido de Freitas Nobres. E ela conta do irmão, né, do Chico, José Xavier, que quando ele estava assim, e já foi diagnosticado que ele ia ficar vegetando, né? Sim. É, ele já não ia mais, ia só vegetar? O trabalho dele, junto com o Chico, mudou a programação. Isso, conta aí pra gente. Ele recebeu a moratória, né? E olha que ele tinha dois filhos com problemas, né? E a esposa também, e aquele mensageiro de Jesus, Chico Xavier, cuidou de todos. E o Chico, e quando ele ia ficar em vegetando, né? O Chico conta ela no livro, né? Que o Chico pediu a Bezerra de Menezes, a Emmanuel e a todos, para que intercedesse pelo irmão, e se ele fosse ficar nessa situação, que ele tivesse a bênção de ser desencarnar. E foi. E aí, eles foram. Ele falou, pediu para eles irem a Jesus, pedir essa para que desencarnasse ele, para ele não ficar vegetando. E eles foram consultar a espiritualidade, voltaram e falaram, Chico, não é porque você está pedindo. É porque ele adquiriu o merecimento. Não é, imagina só, Chico não tem mérito. Tá? Imagina nós. Né? Chico não tem mérito. Olha, mas Chico mandou a petição e foi aceita. Foi aceita. Mas ele virou assim e falou, não foi porque você está pedindo. É porque trabalhou 10 anos no Luiz, fundou o Luiz Gonzaga, trabalhou 10 anos pela caridade. Não, e ele teria que passar, estava na programação dele passar 10 anos vegetando. E a gente vai aceitar a petição e vai desencarnar nele. Gente, ele aceitou a missão do irmão, ele abraçou a irmã. A maioria dos irmãos não aceitaram, principalmente as meninas, e ele abraçou e foi um braço direito de Chico no Luiz Gonzaga. E a esposa dele era quem trocava os papéis, Geni, trocava os papéis para Chico psicografar. Imagina só o desapego, né? Qualquer um fala, não, quero manter ele aqui. Fala de todos isso, os Clóvis fala em 30 anos com o Chico. Essas histórias, quem está narrando aqui, não está à toa. O desapego, é o complemento, né? do Chico em benefício do irmão, para ele não ficar sofrendo. Exatamente. Olha, não vieram só juntos à toa, né? Não vieram juntos à toa. Agora, eu fiquei muito sentido, foi com, por exemplo, a desencarnação da sobrinha de Chico, né? Mary Rose, filha de Cidália. Gente, Cidália foi em 1º de maio, no ano seguinte, antes de completar o ano, vai Mary Rose tão jovem. Uhum. Mas Deus sabe por quê. É como eu costumo dizer no popular, nós temos prazo de validade. Uhum. Às vezes alguém recebe uma moratória, né, Rui? Nós recebemos uma moratóriazinha, porque não cumprimos ainda bem o ABC, mas temos prazo de validade. Semana passada em Salvador, eu estava passando um senhor no ponto de ônibus. Você viu o baque do senhor? Desencarnou ali. Entendeu? Então, vamos aceitar. Tem uma pergunta feita aqui, do Valdeci Braulio, para todos nós aqui do Vivência. Mas eu vou pedir vou fazer a pergunta para você primeiro, depois nós damos as nossas, se nós pudermos. Vocês do Vivência Espíritas diriam que Jesus foi espiritualista e não espírita, católico ou protestante? Imagina. Será que Jesus foi essencialmente reencarnacionista? Olha, Jesus nunca fez religião nenhuma. A religião do Cristo é a caridade. O amor. O amor. É o primeiro mandamento. Ali é Jesus. Nunca ele fez tabuleta de igreja, nunca ele mandou coisa na... Olha que... O espiritismo, como religião e filosofia, veio 18 séculos depois, onde não tem nada no lance da parte de religião. Mandarei o Consolador para que explique tudo isso e muito mais. Por que ele disse isso na época? Porque o doutor da lei, Nicodemos, não entendeu quando ele disse é preciso que renasça para entrar no reino do céu, se tornar criança. Senhor, como é que eu posso entrar na barriga da minha mãe e sonhar de novo? Um doutor da lei. Imagine o resto das pessoas naquela época. E ele disse, mandarei o Consolador para que possa explicar tudo isto e muito mais. Veio a codificação e nos deu clara evidência, como eu disse que eu me encontrei com essas respostas, de uma criança nascer com hidrocefalia, de um garoto de 2-3 anos pegar um câncer avassalador na cabeça e em qualquer outro lugar. São resgate. Aí eu compreendi o suicídio, Como é que eu tirar a vida de uma pessoa é grave e a minha mesmo eu tenho que cumprir dentro de outra existência o que aconteceu com Santos Dumont. Mesmo ele tendo perdido o senso, mas ele precisava de fazer esse resgate. João Batista, mesmo ele tendo mandado, mas ele tinha de cumprir aquele resgate. Como é que João Batista, da era crística, é decolado de cabeça e entregue? Ali foi um resgate doloroso, mas ele teve que cumprir. Se a família crística, né? Se um próprio João Batista, o Santos Dumont, teria. Agora, ficam realmente procurando uma família para que possa suportar o sofrimento da família. E que é o que Clóvis Tavares e Dona Hilda cumpriram com maestria. Porque Carlinhos teve tratamento adequado em todos os sentidos. Volto a falar do documentário de Oceano, onde Liu, depois de desencarnado, né, volta e faz uma carta para Clóvis. Meus pais queridos, para ele e Dona Hilda em Uberaba, que a carta que ele fala, o agradecimento que ele dá de ter sido criança de novo, é sensacional. Sensacional. Clóvis estava se preparando para receber o primeiro neto, Pedro, filho de Flávio. Foi até o hospital que o garoto nasceu, né? Pedrinho Tavares, hoje grande espírita, né? Acompanha o pai e a doutrina do avô. 6 de abril, ele entra, ele e Dona Hilda, para ver o neto pela primeira vez. Né? E aí Flávio conta que foi uma semana dificílima para ele. Ele, com a alegria de ter recebido o primeiro filho, porque um filho não é brincadeira para você receber alegria, esse dia você falou como recebeu os seus, filho, primeira vez, né? E exatamente 6 de abril de 84 chegava Pedro, o primeiro neto, dia 13 de abril de 84, desencarna no mesmo hospital, mesmo morte súbita, o Flávio é médico, entendeu? O pai, ele disse, tenho a alegria, uma semana depois, meu pai desencarna. Realmente, um baque que não é brincadeira. Já, né? Bem, é. Não, ele tá, foi em 84, uhum. Ele de 15, estava com 70 e poucos anos, né? Uhum. Eu não estou idoso, eu estou com 74. É que naquela época era mais era idoso, considerado. Era mais idoso, né? É, idoso, nós mudamos essa geração. Mudamos. Nós mudamos essa geração. É. E aí ele narra. Aí vem um grande conteúdo das pessoas que sabiam do relacionamento de Clóvis Tavares com Santos Dumont. Ele é velado na Escola Jesus Cristo. Na hora que sai o enterro para ir sepultá-lo, coincidentemente, né, uma esquadrilha daqueles aviões da fumaça... Esquadrilha da fumaça da FAB. Em cima da Escola Jesus Cristo, saindo o caixão e eles fazendo acrobacias durante uns 10 a 15 minutos. As pessoas que sabiam do relacionamento de Clóvis com Santos Dumont entenderam que era Carlinhos, Vitor, o primeiro filho, que estava recebendo o pai. E isso, na primeira carta com Chico, a primeira psicografia com Chico, Chico revela a Dona Hilda e aos filhos, eles fizeram uma carta com as 6 correspondências recebidas, que ele tinha sido recebido por Carlos Vitor. Ali, só para complementar a questão do Valdeci, no aspecto de reencarnação, Jesus, ele era reencarnacionista por causa da lei natural. Sim. Lei natural, não estava fazendo apologia. Conforme, né? Disse, é preciso que nasça para... Então, era uma coisa que ele já sabia, todo mundo, a maioria sabia. Sim, né? sim. Mas o que acontece? Não alcançavam, né, Jorge? Não tinha o alcance. Exatamente. Agora, o que acontece? Era natural para Jesus isso aí. Era natural, não é... Ele não precisava de não ter fundado falando, religião nenhuma, era natural. O princípio em que ele falou com Nicomedes, é preciso que você torne criança para entrar no reino dos céus. Quer dizer, você precisa de voltar crianças várias vezes para evoluir. Porque uma existência só... não dá para que possamos evoluir. Rodrigo, vamos fazer alguma falando, coisa aí? Falando nisso... Pode falar, acho que o Carlinho quer falar. Falando nisso... Não, rapidinho, só falando nisso, só pegar o gancho, né? É, técnica aqui. Falando em reencarnação, o João Alberto Fiorini mandou pra gente um livro interessantíssimo, né? Que é Reencarnação de Benito Mussolini em Uberaba. Né? Que a gente conheceu, né, Jorge? Que o Chico Xavier falava que ele era reencarnação. Você conheceu também, né? Como é que era o nome dele mesmo? Já desencarnou. José, que vivia com a Dona Aparecida. Lá no Hospital Fogo E o Chico Xavier falava que ele era a reencarnação de Mussolini. Declaração do Chico. É. E o Alberto Fiorini foi aquele que... É aquele que fez o estudo das impressões digitais. Já teve com a gente. Comprova, né? É. E ele, cientificamente, ele está mostrando que realmente era. Então, ele fez o estudo, né? Ele já veio aqui várias vezes também no programa, o Alberto Fiorini, doutor Alberto Fiorini, que ele era delegado de investigações. Sou isolado lá em Uberaba. É. E ele estará aqui no último domingo do mês de novembro, ele estará aqui com a gente. Então a gente deixa para falar sobre esse livro quando ele vier. Domingo de outubro, ele ficará no domingo de novembro, com a graça de Deus. E está falando aqui também de outras encarnações, Rainha Catarina de Médici, Rainha Joana de Castela e Duquesa de Nemours. Essa eu nunca vi falar. É tudo baseado em fatos reais. Então fique ligado aí com o programa Vence Espírita, que no final de novembro a gente vai receber para comentar sobre essa pesquisa que ele fez. Estarei ligado. Que realmente, né? O Chico falou que entregou em bebê. Chico entregou em bebê, em mãos a Dona Aparecida lá do Fogo Selvagem. Falou, é esse aqui, você não pode deixar sair de perto de Jesus. Mas a gente deixa para falar lá. É interessante que José, ele falou para a Dona Aparecida, mas quando eu... E ela falava, quando eu morrer, aí ele falou para ela, falou, pode ficar sossegado, que quando você morrer, em pouco tempo, a família dele vai aparecer. E de fato apareceu. A Dona Aparecida morreu, passou menos de um mês. O homem passou a vida inteira sem saber quem era ninguém. Passou menos de um mês, a família identificou e levou ele embora. O lance dele inteiro era conhecer a família, tudo conforme a programação do céu. E a Dona Aparecida cuidar dele, né? Cuidou dele até ela morrer, né? Então, outro espírito também muito coisado, doutor Inácio, né? Doutor Inácio, gente do céu. Eu sempre participei de vários encontros que o John Halley fazia. O John Halley fazia de Pedro Leopoldo Uberaba. Rapaz, que passeios maravilhosos. Ia da Bahia para lá, de lá. Conheci várias pessoas do cenário espíritas. Fabuloso nesse passeio. Sabe o que é um sonho que eu tenho que fazer? Um sonho que eu tenho, Irami? Seria fazer uma peregrinação. Os caminhos de Chico Xavier, mas de Pedro Leopoldo a Uberaba. Mas isso aí que você está falando, John Halley, teve. Mas sem pianguice, né? Não tem negócio de sair andando a pé. Sem programa de índios. É ir parando nos lugares, vamos em tal lugar, naquela cidade Chico passou, vamos parar ali. John Halley organiza esses passeios anualmente. Mas o contrário... Participei de três já. O contrário você já fez, Jorge. De Belo Horizonte para Pedro Leopoldo. Ah, sim. Lá em Eurípedes, né? Eu conheci Honorina. A gente sempre... As três vezes que eu fui, Honorina ainda estava viva. Outra fabulosa, né? Outra fabulosa, né? E aí o pessoal invocou muito, porque nós chegamos num ônibus, num caminhão, né? Aí eu sentei na frente e a irmã de Honorina, ela fazia prece, né? E em todos os hospitais. Aí ela olhou para mim assim, ficou olhando, me chamou. Não sei porquê, me chamou para sentar junto dela. Aí eu fiquei lá sentado junto dela. E todo mundo da escola falou, mas por que que ela lhe chamou? Eu digo, eu não sei. Você conheceu a Antusa, né? Antusa? É, estava lá. Figura. Mas esses passeios ela que não o John Halley faz ela é muito falou? Interessante. Ela não falou para você, não? Não. Só foi a irmã de Honorina. E uma outra coisa que depois que Chico desencarnou, eu estava com passagem comprada, né? Naquela época era Transbrasil, para ir passar um aniversário meu, que era em julho em seguida, lá junto com ele, em Uberaba. E aí eu tô em Tabuna com a minha mãe, quando o próprio repórter de Uberaba anuncia a morte de Chico. Uhum. Aí eu disse, meu Deus do céu, não acredito. Aí a minha mãe vira e disse, ô Bisa, ele estava velhinho. Eu disse, eu tô com passagem comprada, eu vou para lá dia 18 de julho, entendeu? Aí fui, quando eu cheguei, a Donda, né? Cheguei, sentei, bati um papinho com a Donda. Depois que começou lá, o primeiro dia de abertura, depois da morte de Chico, no Centro Espírita, na Casa da Prece. Aí a Donda veio e chamou, olha, estão dizendo que é para você sentar lá. Aí Silvia e Elian, que esse casal que eu conheci nesses passeios, fundaram, inclusive, no Rio de Janeiro, lá no Taquara, o Centro Espírita Chico Xavier. Uhum. Entendeu? Ele chama CESEX, Centro Espírita Chico Xavier. Irami, por que que eles chamaram para a mesa? Eu disse, não sei. Aí aquela menina estava até palestrante da moça e perguntou a João Rally, quem é esse senhor que chamaram para a mesa? Aí João Rally falou assim, é um irmão nosso de Salvador. Como é aquela Sônia? Sônia, né? Sônia Bastante. Bastante. Né? Aí tava, assim, que tava no... esse rapaz, eu ouvi, né? Que eles chamaram para a mesa. Ele disse, olha, eu não sei. Eu não tenho ideia. Aí o menino lá pediu para me ler uma coisa ali, o resto explicaram. Mas por quê? Não sei, eu não sei mesmo. Porque como é que você vai saber que alguém lhe chama para uma mesa na Casa da Prece? Como é que alguém, você vai saber se alguém chegou, pegou um lance, ele deu? Não sei. Uhum. Não sei. Me chamaram, eu fui. Por isso que eu disse à menina da casa da Marcela, né? Convite feito, convite aceito. Uhum. Olha aqui. Mas Rodrigo, vamos fazer o momento de Gavalho? Vamos. No ar, contos, histórias e mensagens. Num oferecimento de Gigavalho Atacado, o depósito de seu depósito. Vamos lá? São 10 horas e 52 minutos. Jorge, agora é hora do Gigavalho. Eu estou tão entretido aqui que eu nem prestei atenção na vinheta. Né? Já foi. É. O momento aqui hoje é amor, essência divina. Aí o Irami comenta para a gente depois. Essência divina. Contou-me uma amiga a experiência vivenciada recentemente. Disse que houvera ido a São Paulo visitar a mãe doente, e narrou. Quando me sentei na poltrona do ônibus retornando, pensando nas tantas horas de viagem pela frente, fiquei desanimada. Pensei que no dia seguinte pela manhã, cansada, teria extensa agenda para cumprir até às 19 horas. Decidi dormir. Tentei fechar meus olhos e disse para mim mesma, descansa. Não consegui. Olhei à minha frente e vi o trânsito caótico, as lanternas vermelhas, os piscas acesos, ultrapassagens perigosas, buzinas enlouquecidas, todos desesperados para chegar em casa, jovens fazendo malabarismos, arriscando suas vidas por alguns trocados. Pensei comigo mesma, isto é São Paulo, a cidade onde todos correm, onde vivem e amam. Fechei novamente os olhos. E mais uma vez tentei descansar, sem conseguir. Então a memória foi reprisando cenas recentes. Vi aquele sorriso envelhecido que a vida sofrida deixou marcado com suas rugas. Aquele sorriso lindo. E junto com o sorriso, aquele abraço apertado. Abraço apertado, acompanhado da frase. Você? É você, minha caçulinha? Você veio me ver? Nesse momento, esqueci todo o cansaço. Diante do seu sorriso, do seu abraço e das suas palavras, percebi que o mal de Alzheimer ainda não afetou a parte do registro em que eu existo. Sinto que a luta com os remédios e o nosso carinho continua dando resultado. Esqueci todo o meu cansaço e percebi que se fosse para fazer tudo de novo, faria 1000 vezes. E mais 1000 vezes, igualzinho. Enfrentaria horas de ônibus 1000 vezes, só para ver minha mãe sorrir e para lhe responder, sim, mamãe, sou eu, a sua caçulinha. O amor, sendo o sentimento por excelência, faz sua morada no eu imortal. É espiritual, por isso mesmo, imperecível. O amor que une almas afins não mede sacrifícios. Não se deixa turvar pelos desafios da vida física. O amor filial, revestido de carinho, atenção, dedicação, faz o coração materno bater mais forte. Pode fazer lembranças queridas desabrocharem e perfumar almas saudosas, sequiosas de um toque, de uma palavra, de um gesto. O amor materno, tido como o mais puro e sagrado amor concebido na Terra, merece toda a nossa gratidão, nossa reverência, nossos sacrifícios. Amar verdadeiramente é ventura vivenciada por corações que sabem planar além das amarras materiais. Corresponder ao amor que nos é dedicado é vibrar na mesma faixa de intenções. É sintonizar na mesma onda vibratória. Quando as almas sintonizam, os corações batem uníssonos, nem os Alzheimers da vida impedem que se reconheçam. Amor, essência divina, perfume dos corações neste mundo de ilusões. Haverá quem o defina? Iramir, o que você pode dizer do amor, essência divina, dessa mensagem, dessa linda mensagem? O amor é tudo, né? E ali narrando, eu lembrei de um casinho que acho que todos vocês conhecem. Aquele marido em que ia visitar a esposa todos os dias e o cara falou, para que você vai se ela não lhe reconhece mais e não sabe que você veio? E ele respondeu, ela não reconhece, mas eu sei quem é ela. E o amor tem que estar impregnado nas pessoas que se dizem cristão, porque a essência do Cristo para nós era realmente amar uns aos outros como eu vos amei. É o primeiro mandamento. O amor é a essência de tudo. Uma pessoa que não ama não está vivo, está um ambulante, entendeu? E o amor, realmente, sem amor não viveríamos. É claro, há uma distinção muito grande de um amor na amizade de amigos, um amor maternal de uma mãe, de um pai pelo filho, o amor filial pelos pais. E nós ficamos muito tristes quando vemos as manchetes de jornais hoje, filho matando pai, pais estrupando filho. E nos resta, em nome do amor, orar e pedir a Deus, como o Evangelho do Lar nos ensina, as vibrações do amor sobre os governantes, sobre as famílias, sobre os que sofrem, porque, e daquele, principalmente daquele que não conhece Deus, em que diz, Senhor, a prece de Cárita é uma obra divina, onde ele, Senhor, piedade para aqueles que não vos conhecem. Isso, em suma, piedade, Jesus, para aqueles que não têm amor. É a síntese da mensagem magnânima na caridade. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Oferecimento de WS Festas e Embalagens, né? A gente tem os aniversariantes da semana. Ui. É, lá da Fraternidade Paulo de Tarso, nós temos no dia 28 César Busquete e no dia 31 a Mariana Lima. São os dois aniversariantes da Fraternidade Paulo de Tarso. Dia 27 a Eli da Silva faz aniversário. Se os vivencianos não ouviram, ela está convidando a todos para o aniversário dela, lá em Juiz de Fora, É, a rua já está fechada, então ele está esperando todos lá. Basta ir. Eu não duvide não que o Irami ele está passeando por aqui, de repente ele pode passar não, por lá de volta amanhã. Gente fora, né? Na cidadezinha. Dia 30, quem faz aniversário, nosso grande amigo Carlos Fontes, do Gigavalho Atacado. Grande abraço pro Carlos. Grande abraço pro Carlos. Parabéns. Dia 31, a Irene, do Espírito Santo. Irene, lá de né? Santos. Dia 31 mãe também. Mãe do Gustavo, né, que tá ouvindo a gente também. Mandar um abração para eles e parabéns, Irene. Dia 31 também, a Fernandinha Vilena. Fernanda Vilena, também fazendo dia, aniversário. E dia o aniversário 20. Do filho de Rodrigo. Foi dia, aí nós foi, falamos a semana foi dia 24, anterior. A gente falou assim. Francisco. Dia primeiro, quem faz aniversário é a Cris Paiva, nossa Cris aqui. Ó. Eurípides Bassanufo de nascimento. Olha só. Dia primeiro, quem faz aniversário é Manuela, minha neta, faz aniversário Lida. Também. Aquela que já manda os livros pra gente? É ela que manda os livros pra gente quando você. Não. Eu acho que foi. Aquela foi a mãe dela. É a Mariana, mãe dela. Quem não é o. E a dia 1 de novembro tem a Cibele Paixão também. Fazendo aniversário. Na Bahia é comemorado o Dia de Todos os Santos, né? Dia de Todos os Santos é dia dos homens. Bahia de Todos os Santos, porque ele foi descoberto, a Bahia de Todos os Santos, que é belíssima, né? No dia 1º de novembro. Olha só. E aquele negócio. E também desencarne de Ourício Borsanufo. Sim, exatamente. E aquele negócio de você dizer. Quando é que você vai pagar? 1º de maio e 1º de novembro. Exato. Fica lindo. Aquele negócio de você dizer. Quando é que você vai pagar? A conta da pessoa falou dia de São Nunca, então é dia primeiro. É dia de São Nunca também. E São Luquinho também. Não, a gente costuma brincar dizendo que é dia dos, de Todos os Santos, é dia dos homens, né? Sim. Por que dia dos Santos? É todo santo. Todos os santos. Os homens são santos. Deus é a luz. Irami, a Vilma entrou aqui e falou: o senhor Irami fala. Tudo. Engraçado, todo mundo chama ele de senhor. Eu não olho para a cara dele, não acho ele senhor de jeito nenhum. Né? O senhor Irami fala tudo que nós precisamos ouvir. Parabéns. Muito obrigado, muito gratidão. Obrigado. Muito obrigado. Volte mais vezes. Ele voltarei, vai voltar, voltarei. Né? Vai voltar e aí nós vamos deixar o pessoal enjoado dele aqui, que ele vai chegar. Ele vai chegar numa quarta-feira, nós vamos fazer ele falar todo dia enquanto tiver. Aí vocês vão ver o que é baiano falar. Figurinha fácil. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá, então, agora pro sorteio, né, com oferecimento da Livraria Casa do Caminho, aqui de São José dos Campos. Tá aí o link aqui na descrição do vídeo da Livraria Casa do Caminho, também tá na descrição do YouTube aqui, para poder prestigiar lá a livraria que o Mário Vinhas trabalha lá. Vale a pena ir lá conhecer. Então, hoje a gente vai sortear os dois livros aqui que o Iramir trouxe, né, do Clóvis Tavares, 30 anos com Chico Xavier, né. Então, vale a pena, a gente vai sortear os dois livros, né? Então, só colocar aqui, que aqui tá, vão ser, eu esqueci de colocar dois aqui, só um minutinho, deixa eu trazer para cá, se eu não consigo ver. Eu vou colocar aqui dois nomes, então. E só para falar também, o que o Irami trouxe de presente para a gente falar mais de mais um livro do Clóvis Tavares, ele trouxe para a gente também Mediunidade dos Santos. Olha só. Né? E esse é para ser sorteado entre a bancada. Aqui é nosso, ele trouxe para nós, né? Então, esse aqui, não, é só para as pessoas saberem que é o nome Mediunidade dos Santos não é nome fantasia, não. Né? É a mediunidade dos Santos mesmo. É. Então, os santos estão aqui. Inclusive, eu levei para Flávio Tavares a história de Irmã Dulce e a coisa que Irmã Dulce conversava normalmente. Ela chegava assim, ó, ela tinha, era médium de cura, ela dos pacientes dela, ela curava só em dar passe. Porque ela levava a mão, ficava ali, fazendo uma prece, um passe, né? E sentia um alívio e sentia-se curado. Olha que sabe legal. Que tem um centro espírita em Budas Artes? que eles fazem, é um centro de cura, parecido de cura. Com o Edson, né? Sim, também. Sim. E lá Irmã Dulce. Irmã Dulce já está fazendo grandes trabalhos na Bahia e outros lugares. Uhum. Então recebem ela. Continua trabalhando. Continua trabalhando. Não está descansando. Era impossível um espírito igual ela não continuar trabalhando. É outra história linda. Se não botar ela para trabalhar, ela foge do selfie. É. Né? E eu levei porque Flávio Tavares, ele continua dando essa coisa como pai. Olha estudando a mediunidade dos santos. Entendeu? Olha que legal. Bacana. Então vamos lá, vamos. Rufe os tambores, né? Vamos lá. Ó. Então quem são os dois nomes que vão ganhar os dois livros? Claudinha Ribeiro e vamos de novo porque não foi. Foi sem nome, sem da zero. Claudinha lá da AME, eu levo. Que eu pus dois, mas vamos de novo. Sortear sem repetir o resultado. Vamos lá. Então, opa. Sortear de novo. Tô querendo botar o Silvio. Vai aparecer dois nomes. Vão aparecer dois nomes, aí a gente coloca o primeiro, tá? Primeiro. Então, Elenice. Então, a Claudinha Ribeiro e Elenice, que ganharam, né? Obrigado por participar. E o sorteio de vocês fazem agora também? Não. Ah, a gente faz depois. Não, isso aqui a gente faz depois. A gente vai fazer uma combinação aqui. Quem quiser ler primeiro, leva e depois traz para os outros lendo, né? Não, você faz o sorteio. Ganha você. Você lê e dá para os outros lerem que não ganha. Não, a gente faz aqui. A Elenice é com a K. Isso aí. Então tá bom. Vamos lá agora para o Hora da Dica. Então a gente pede aí para o Irami, que já conhece, né? Comentar pra gente, dar uma dica do tema de hoje, o que. Durante nossa conversa. Já falou vários. Já falei, é. Vida e Sabedoria de Emmanuel, não veio aqui, né? Eu tenho um outro aqui que eu vou mandar pra Dona Antônia, que é Rocha dos Séculos, também de Clóvis Tavares. Rocha dos Séculos. E próprio 30 anos com Chico Xavier. E não esquecer também de uma outra dica, reforçando, Luz na Escola. Aí vai saber tudo sobre a Tesme, que é o documentário. Tá no YouTube? Tá no YouTube. Tá no YouTube. Tá no YouTube. Já coloquei o link aqui também, tá? Vai estar aqui então na descrição. Então essa realmente, em se tratando de Clóvis Tavares, a dica para que nossos ouvintes e amigos sigam e divulguem. Maravilha, maravilha. Então, vamos aí, enquanto eu pego aqui, continua falando aí, Jorge, porque eu vou pegar aqui agora a inteligência artificial, só vou colocar ali na tela, enquanto vocês vão comentando aí, Jorge. Vai falando aí, que eu tô procurando aqui a mensagem de hoje. Hoje é 20... Hoje é 26. 26, você tava no dia de outubro. Estúdios... Eu vou colocar aqui também a imagem que eu gerei aqui, mas não deu tempo ainda. Hoje a gente está tão envolvido aí com a conversa, está tão boa a prosa, né? Mas eu penso assim, eu tenho feito um trabalho, Iramir, assim, de falar dos ícones também, em palestras musicadas, eu faço musicada. Eurípides Barzanufo, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, tudo eu falo, palestra musical... Vou falando sobre a vida deles e cantando, né? E eu tenho notado que existem surpresas, às vezes, no que a gente fala. Sim. A do próprio Chico Xavier. Próprio Chico. Você vai falar e a pessoa fala, mas eu não sabia isso, mas eu não sabia que isso. Gente, esse ponto de luz aqui que fala sobre Chico é raro. A gente tem que divulgar as obras de Chico. É. E a da codificação, que está morrendo. Você vê. E a Antônia tem vindo aqui falar. Não, esse é que eu fiquei fã dela, porque ela vem e ela fala dos trabalhos com maestria. A professora Antônia realmente é notável que vocês têm aqui. Ela faz parte do programa, como a Aécio faz parte do programa lá com as perguntas deles, entendeu? E engraçado, hoje ele não fez pergunta, você viu? Mas ele, a mensagem que eu entendi é que ele fazia umas perguntas fáceis e não veio. Então, o Aécio. Ele me disse, eu também você escolheu um tema que eu não conheço. Olha só. Ele disse assim, ó, não foi eu que escolhi, foi o mundo espiritual. Então você ganhou, Iramir. Porque aí você deixou. Mas eu bato muita figurinha com ele, né? Ele pergunta o que é que eu acho, eu respondo, eu pergunto o que é que ele acha. Virou um homem. E eu vou a Sete Lagoas conhecê-lo. Uhum. Eu já combinei com Elcio, né? Elcio é Marx também, da Silva, você vê? E a história de Elcio com Chico é uma história magnânima, porque a mãe de Elcio ficou viúva e lá em Pedro Leopoldo com 9 filhos. E Chico mandava para ela todos os dias os pães de manhã. Uhum. Um pão daquele que estava aberto, ninguém podia pegar. Porque Chico colocava o dinheiro da mistura e do feijão dentro do pão. Olha só. Que coisa, né? Então, esse era o nosso Chico. Então vamos lá para a imagem. Vocês estão vendo a imagem aí. O que você acha, Iramir, da imagem que foi gerada pela inteligência artificial hoje? Nossa. E ela que gerou. Belíssimo. Essa escola é escola, né? Luz na escola. Luz. Maravilhoso. Luz na escola. Acho que é uma homenagem aí para a escola de Jesus. É uma homenagem à escola. 90 anos, merecidamente. É uma escola de luz. 90 anos levando luz. Será que ela tentou colocar as crianças, o Clóvis Tavares ali de... Exatamente. As crianças necessitadas que recebem lá com o maior carinho. Desde a sala de aula, aquelas meninas... As crianças chegando e sendo evangelizadas, Emmanuel chamava oficina de Jesus, oficina do Evangelho de Jesus. E realmente foi relatado isso. Uhum. Mas você sabe... Gratidão. Iramir, que a AME, e onde o Jorge trabalha, ela tem lá uma creche com 170 crianças, se você for lá, dá vontade 184, de pegar aquelas crianças e levar embora para casa, né? E tão bonita que são, de famílias humildes, simples, e que toma 5 refeições. Aí é a verdadeira caridade. A vocês que dirigem e o contexto de quem a ajuda. Porque dirigir, mas tem que ter, né? Com certeza. A retaguarda de fora. É porque criar é fácil. Agora, eu sou voluntário do Abrigo de Idosos de Deus lá em Salvador há 20 e tantos anos. Um senhor mandou, é o segundo irmã Dulce. Porque ele cata idoso na rua e ele leva para lá. Nós estamos com 73 idosos. Nossa, aí é mais trabalho, né? Idosos de Deus. É um trabalho que você precisa ver. Irmão Gabriel. Vamos, Rodrigo. Vamos lá. Tá, esse aqui, só para saber, tá, essa imagem já está no nosso Instagram. Então, acessa aí o Vivência Espírita. Retratou mesmo. Vivência Espírita, tudo junto. Falar para a Helenice, né, que ganhou? Helenice. Falar para a Helenice que ela pode retirar o livro dela na Livraria Casa do Caminho, na Avenida Rui Barbosa, número 232, no Jardim Bela Vista. De segunda a sexta, das 13 às 16 horas. O Mário fica das 13 às 16 lá. O Rui vai deixar lá para ela. Legal. O da Claudinha. Iramir faz Claudinha uma dedicatória. O da Claudinha eu levo. É. Né? Ela era isso aí. Então tá bom. E a gente, então, só passando aqui também, antes de encerrar. Né? A gente vai passar para as considerações finais aí do Aramir também. Mas eu queria agradecer a todo mundo que participou da enquete. Foram 88 votos. E a enquete era: você tinha ouvido falar da importância de Clóvis Tavares para o Espiritismo antes desse programa? E 72% desses 88 disseram que não. Tá vendo? Que não tinha ouvido falar. E 28% esse falou que sim. Cearinho de Jesus. Então, vou encerrar aqui a enquete. Obrigado pela participação de todos vocês e até o próximo programa às 8 horas. Carlinhos? Agradecemos ao Iramir. Foi uma alegria maravilhosa conhecê-lo pessoalmente. Obrigado, Rui. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Silvio. Obrigado, Sebastião Varotto. Obrigado, Beto Nove, pela presença. Agradecemos aos mentores dos lares de vocês que nos acolheram nessa manhã e pedimos licença para encerrarmos o programa de hoje desejando a todos um maravilhoso domingo em família, que família é a base da nossa sociedade, com seu macarrão com frango, seu cardápio preferido. E assim, contamos com vocês no próximo domingo. Quem vem, Rodrigo, ou Rui, no próximo domingo? No próximo domingo nós teremos aqui, se não falhar a nossa comunicação, o Ari Rangel, porque ele esteve aqui na última vez, falhou, né? A transmissão. E ele vai falar sobre o espiritismo e os desafios da vida moderna. Agora não vai falhar, agora está tudo funcionando. Vamos aguardar o Ari Rangel. Mas isso aqui é que nem trânsito em São Paulo, né? Trânsito em São Paulo você não pode elogiar, né? Se elogiar, dá problema. Vamos aguardar o Ari Rangel para o próximo domingo e agradecemos. E ele vai trazer o violão, viu? Ah, vai trazer o violão? Então vai ter uma serenata para nós aqui. Vai ser bom demais. Deus abençoe a todos e até o próximo domingo. Fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nós vamos agradecendo a todos vocês que participaram conosco do programa de hoje, que eu tenho certeza que foi marcante para todos nós. Eu falei para o Iramir aqui na hora do intervalo que a gente tem um programa há 22 anos e esse foi o programa que... Um dos programas assim, que eu mais fiquei emocionado foi esse de hoje. Porque desde a chegada aqui, quando eu encontrei o Iramir, e depois quando a gente começou a sentar e ele começar a falar, a espiritualidade cercou mesmo a gente. Eu tenho certeza absoluta que acompanho o Iramir aí onde ele estiver, viu? Porque eu ando um monte de gente boa junto com ele, com certeza, porque eu fiquei super emocionado aqui várias vezes, arrepiado mesmo, várias vezes arrepiado aqui, né? Com a presença do Aramir e a presença que ele trouxe aqui para a gente, da espiritualidade que ele trouxe aqui para a gente no dia de hoje. É que o Pai Nosso hoje foi diferente por conta dele, está me emocionando de novo. Então a gente agradece a vocês pela participação, né? Pedimos a cada dia que vocês que nos assistem, que multipliquem aí, que divulguem, né? Que dê o like, compartilhem o nosso programa para as pessoas assistirem, porque a gente tenta ao máximo fazer o melhor possível aqui para esclarecer, para ajudar e que vocês participem sempre junto com a gente. Como sempre, a gente encerra aqui com o livro Palavras de Luz, de Chico Xavier e Emmanuel, e a mensagem de hoje, a mensagem do dia 26 de outubro. Diz o seguinte: reflete na infinita bondade que preside o universo a cercar-nos de amor em todas as direções, e reconheceremos que, se transformações dolorosas no campo da existência muita vez nos transfiguram em crisálidas agoniadas de aflição, ao impacto das provações necessárias, a dor é um instrumento invisível de que Deus se utiliza para converter-nos a pouco e pouco em falenas de luz. Do livro Encontro Marcado, capítulo 18, Diante da Rebeldia. Rui? Então nós teremos aí no domingo o Ari Rangel, e eu quero agradecer imensamente ao Iramir, porque quando eu fiz o convite a ele, ele falou: não, vou sim, participo sim. Eu pensei que ele ia fazer em live, né, lá da Bahia para cá. Falei: vamos ver se vai dar certo tudo isso. Falei: não, eu vou pessoalmente, eu quero conhecer o estúdio de vocês, quero estar presente aí. Então é uma grande alegria ter recebido o Iramir aqui hoje em nosso estúdio. Embora hoje seja um dia muito triste para a gente, porque nós acabamos de perder do mundo material para o mundo espiritual, perdeu, nosso não. Querido amigo. Mas pode ter certeza que para ele está maravilha. Pois é, perdeu, tá maravilhoso. Perdeu não, seu Rui. Ninguém perde ninguém. Nos antecipa. Ninguém perde então, ninguém. Nós agradecemos então ao Iramir pela sua gentileza, pela sua presença, pelos presentes que ele trouxe, porque nós vamos comer a cocada baiana. Trouxe uma canequinha para nós, bonitinha, lá da Praia do Forte. Trouxe a cocadinha, né? Trouxe o livro, trouxe pro Beto 9, olha lá, Rodrigo, pro Beto 9, trouxe camisa do Olodum. Olha lá, mostra aí, velho. Um boné e a camisa do Olodum. Vem para cá. Aí, ó. Boné do Olodum, a camisa do Olodum. Legal. Praia do Forte, ó. Praia do Forte, Bahia. Olha que legal. Então nós vai vamos deixar a gente mal acostumado. Encerrando o nosso programa, nós queríamos as considerações finais do nosso grande companheiro Iramir, e nós ficamos alegres de saber que existem pessoas que pensam igual a gente, de trazer um espiritismo humilde, simples e com muito conhecimento. Eu é que agradeço. E o amor de todos vocês. Eu que sou agradecido de ser convidado, ter aceitado o convite e vim falar de um amigo espiritual, amigo de Chico, aqui nessa existência, em outras e outras, e doravante tenho certeza que será amigo também espiritual de todos vocês, não só do pessoal da bancada, mas também um amigo espiritual de toda a família vivenciana. Com a mensagem do amor, me fez refletir e lembrar nosso queridíssimo São Francisco de Assis, com aquela prece miraculosa: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Nos ensinando em uma pequena frase que nós não podemos viver sem o amor. Em nome de Jesus, nosso mestre e amigo, encerramos hoje esse dia de alegria. Que Deus, na sua infinita misericórdia, ampare toda essa família vivenciana. Estudem o Evangelho de Jesus, estudem as obras de Chico Xavier, estudem os bons autores espíritas. Nosso campo é vasto, mas a fim de tudo, pratiquem o que estudam e pratiquem a caridade. Senhor, fazei de nós um instrumento da tua paz. Que a paz e o amor elevem todos os nossos corações. Obrigado, Jesus, Pensiano, e todos os nossos irmãos, é que sejam alegres. Jesus abençoe a todos. Muita luz. Muita luz. Isso. Que assim seja. Com todo amor que o Cristo